Muito bem, Nerd Patriarca voltando. Hoje vamos falar sobre a franquia Alien no cinema. Aproveitar que tá saindo Alien Covenant, a gente vai falar sobre a franquia inteira, os 6 filmes em ordem cronológica. Beleza? Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Eu gosto de Prometheus e sou um alienígena do passado. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. O cara mais bem informado do podcast. Não, sem dúvida aí. Hoje eu tô aqui com o Everton. E na versão que eu assisti do Alien 3, o bicho sai da barriga de um touro, não de um cachorro. Pô, essa é a versão que eu assisti também. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça alienígena. Podcast Nerd Patriarca. These are ancient civilizations that were separated by centuries, and yet this same pictogram was discovered in every one of them. They're smiling. I think they want us to come and find them. We're all here because of a map you two kids found in a cave. Not a map. An invitation. From whom? Nerd Patriarca no ar, vamos hoje falar sobre a franquia Alien, aproveitar que o Covenant chegou aos cinemas, e a gente quis fazer um podcast um pouco diferente, não comentar só sobre o Covenant, falar sim sobre a franquia inteira. Obviamente é uma franquia gigante, então não dá pra gente falar detalhadamente sobre cada filme, mas a gente vai dar uma ideia de toda a franquia e de todos os filmes que saíram, os 6 filmes da franquia Alien. E vamos, a gente vai falar por ordem cronológica, acho que é mais fácil, né, de entender a história em si, da história canônica, né, porque... Antes, quando eu estava pesquisando para fazer esse podcast, além dos filmes, eu cheguei a ver a cronologia do Alien, mandei até para vocês. Tem muita coisa além dos filmes, né? Tem HQ, tem game, tem desenho, animação, livro. Tudo que interage com esse universo, que é gigante o universo do Alien. Realmente. E, cronologicamente falando, na história, o primeiro filme do Alien, desse do Xenomorfo, é Prometheus. Prometheus de 2012, que na verdade Prometheus foi muito esperado na época, a expectativa era alta, porque era a volta do Ridley Scott, a direção da franquia que ele criou em 79 com o Oitavo Passageiro. Então tava todo mundo na expectativa. A expectativa foi um pouco furada depois que os caras descobriram que ia ser um filme de origem, né? Acho que tinha muita gente que tava querendo ver a origem dessa saga, né? O engraçado é que em várias entrevistas, teve momentos que você acreditava que o filme seria contando a origem do Alien, e teve muitos momentos que o próprio Ridley Scott, tipo, deixou bem claro que ia ser no mesmo universo, porém uma história paralela. Exato, também ele também. Então, tipo, gerou uma confusão que, tipo, porra, vai ser ou não vai ser? É, até sair no cinema ninguém tinha muita noção se teria ou não Alien, né? Tanto que os trailers que saíram não tinham nada a ver. Era um filme de ficção científica. Era um filme de descoberta da origem do ser humano, no caso, que eles vendiam no trailer. Realmente, o filme é sobre isso, né? Mas tem o Alien lá. É um filme dos alienígenas do passado. Exatamente. A premissa do filme é essa. Exatamente. Só faltou o cabeludo lá dizendo que... Imagina aquele cabeludo fazendo a explicação das placas. Nós estamos aqui porque essas placas foram deixadas em várias civilizações diferentes. Esse mesmo. Eu queria saber muito onde ele corta o cabelo, cara. Eu queria saber muito, de verdade. Então, a questão é que ele não corta o cabelo, né? Eu também acho que ele não corta o cabelo. Eu acho que o celular é estilo, cara, e a gente não manja. É moda. Só se for em outro planeta, né? Porque ele deve ser de algum lugar assim. Sim. Enfim, em 2012 Prometheus foi lançado, né? Só uma curiosidade rápida, Prometheus saiu só em 2012, mas a ideia de fazer mais filme do Alien é desde 2000. O Ridley Scott tinha a ideia com um roteirista, depois ele passou em 2002 pra outro, 2003, só que eles, acreditem, eles pararam com essa ideia de continuar o Alien porque ia sair o Alien vs Predador, então eles deram atenção pro Alien vs Predador. Não que o Ridley Scott esteja envolvido, mas eles fizeram o Alien vs Predador e acabaram deixando de lado essa história de origem do Alien que começou em Prometheus. Ai, que escolha boa, hein? Alien vs Predador é triste. E ó, Alien vs Predador, tanto um quanto dois, não tem ligação nenhuma com a cronologia oficial desses 3 filmes. São filmes aleatórios. Eu peguei hoje, antes da gente gravar, que eu peguei um tempo livre, e comecei a assistir o Alien vs Predador de novo. Cara, realmente aquele filme não faz sentido nenhum com nada, velho. Que filme estranho. Depois que eu vi 3 predadores em cima de uma pirâmide com um monte de carinho, volta. Eu desisti do filme. Não, mas aquele filme não faz sentido. O sentido era... Eu não sei se ele saiu por causa do Fred vs Jason, né? Não era? Não foi mais ou menos o mesmo ano? Ou não tem nada a ver? Eles fizeram então fazia... Não, mas eu acho que foi perto mesmo. Acho que foi perto. E aí eles fizeram uma coisa... A ideia então... foi essa, né? Eu acho. Mas, enfim, não vamos falar de Alien vs Predador. Isso vai ser ignorado. Vamos falar de Prometheus. Prometheus. Primeiro, Alien... Fazer a piadinha? É. Prometheus. Pode fazer. Eu sei qual piadinha que é. Prometheus e não cumpriu, né? Olha lá. Tio, hoje eu sou você, o tio do pavê, tá? Já que ninguém quis falar. Sobrou pra você. Exato. Minha lembrança maior de Prometheus, sair ofendendo o filme em voz alta do cinema, foi o que aconteceu comigo. Sim. Cara, eu lembro muito que foi eu, Everton, Jonathan, Edmias, né, Everton? Uhum. Assisti o Prometheus, porque os trailers, o trailer do Prometheus, puta que pariu, é um dos melhores trailers que existe. Você olha pra aquele trailer e fala, caralho, esse filme vai ser muito foda. E pra mim não é. Faz sentido. O problema do Prometheus é que, assim, ele foi um filme que foi gerado expectativa. Positiva ou negativa, no meio daquela confusão toda, mas foi gerado expectativa. Uma certa, vamos dizer assim, metade do pessoal que assistiu esperava ver um filme de ficção científica que contaria, talvez, a origem da raça humana, que já é uma coisa interessante. A premissa do Prometheus, a ideia do Prometheus não é ruim. Sim, é um filme interessante. A ideia é boa. Então, assim, muita gente queria ver esse lado, e tinha aquele pessoal que batia o pé e falava, não, cara, é Ridley Scott, o cara vai fazer o Alien aqui. Vai ter xenomorfo voando pra todo lado. Não, não é possível. Ele vai colocar em algum momento. Só que os dois lados, quando assistiram o filme, os dois viram que o filme não apresenta nem nada pra um lado, nem nada pro outro. Ele fica no meio termo. Ele não se acha, né? O Prometheus é um filme que ele começa a colocar vários questionamentos, mas não os resolve. Exatamente. Basicamente, o filme, ele se passa, ó, vamos começar, o ano é 2093. Certo. Conta a história da Elizabeth Shaw e do Charlie Holloway, que são os exploradores-chefes da nave lá, né? Uhum. A nave que é Prometheus, certo? Sim. Que vai pra descobrir mesmo a origem da raça humana, né? Eles conseguem alguns sinais, né? Uhum. E eles vão em direção a isso. Se eu não me engano, é isso, né, Ivaldo? Não, é exatamente isso. Eles conseguem ver que tipo, em vários artefatos arqueológicos lá, né? Tipo, tem seres venerando entidades, e essas entidades apontam pra uma certa... Tipo, apontam pra como se fossem estrelas. Eles começaram a perceber que, tipo, várias dessas placas, vamos dizer assim, elas tinham a mesma formação. Então é como se vários povos diferentes, distantes, né, espalhados pelo mundo, em épocas diferentes, receberam a mesma informação, que era aquela constelação, apontando pra aquele local, entendeu? Só que daí, o filme já começa a errar, porque eu não sei vocês, mas eu acho que os engenheiros, tipo, não quiseram... A ideia do filme é o seguinte, eles pensam o quê? Eles estão convidando a gente pra ir pra lá. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que é mais fácil você dizer que eles simplesmente estão mostrando de onde eles vieram, do que você dizer que os caras falaram, olha, você ou da pedra. Vem. Só pra deixar claro, pra você dizer que, tipo... o engenheiro é o Space Joker, né? Que é aquele alienígena sentado na motinha no oitavo passageiro, que ninguém sabe quem ele é, mas que eles encontram a nave. Você tá falando da ideia principal do filme. Voltando um pouco pra trás, que a gente tem aquela cena inicial, em que o filme entrega o quê? Você vê um daqueles alienígenas, né? O engenheiro, no caso. Ele tá num planeta que aparentemente pode ser a Terra ou pode não ser, porque, pelo que foi deixado claro no filme, eles implantam vida em vários planetas. Uhum. Deu pra entender isso. Ele tá lá, próximo de uma cachoeira, pega aquele líquido negro estranho, ingere, aí o corpo dele é o chazinho mágico, o corpo dele, né, desintegra, e tem a pegada da destruição do DNA dele acabar gerando nova vida, um novo DNA, coisas diferentes a partir daquilo, né? O que eles vão entender é que aquilo é a origem da vida humana, né? A partir daquela morte do DNA dele que gerou a vida. A vida em geral, não só humana. Exato, a vida em geral. Entendeu? Até aí tudo bem. Mas dizer que os caras colocaram lá pra gente ir pro lugar onde eles estão já não faz tanto sentido. E não, e fica sem explicação também, não, né? Sei. Pode ter ficado mesmo sem explicação, mas assim, não é tão sem sentido. Se você vê, sei lá, né? Me colocando um pouco no contexto do filme, se você vê um monte de lugares distantes, com a mesma mensagem, indicando pro mesmo lugar, acho que é normal você achar que acontecer realmente. Aquilo é um mapa, você entendeu? E como qualquer mapa, a gente fica no lugar onde você tem que ir, você entendeu? Não, sim, mas talvez aí que tá. É esse o sentido da história. Não, okay. Não que não faça tanto, tipo, não seja. A ideia não é tão absurda assim, vai. Não, não é. É que nesse ponto de vista que você tá falando, não é. O problema é que o filme entrega o que pra gente? Que eles olham e eles falam português, claro. Eles convidaram a gente pra ir lá. Isso não faz sentido. E você, depois você vê durante o filme que eles não foram convidados, mesmo porque eles odeiam os humanos, né? Exatamente. Isso aí, sabe o que eu acredito que é? Se a gente coisa pegar... que não é. Coisa que não é explicada, né? Por que que eles odeiam os humanos? Não, não é explicado, fala. Mas dá pra gente tentar entender. Talvez um dos maiores méritos e ao mesmo tempo mérito negativo ou positivo do Prometheus é que ele faz você se questionar de muita coisa que você não entendeu. Ou de forma negativa ou positiva. Isso é fato. O que que eu tava pensando? O que que pode acontecer? Esses, entre aspas, engenheiros, eles colonizam planetas que existe a possibilidade de se gerar vida no planeta. Vamos dizer que é um planeta que tá em uma zona habitável, em determinadas estrela, ó, o planeta é bom, pode ser gerado vida, tem água, tem oxigênio, tem não sei o que lá. Eles pegam esses planetas, colonizam, inserem a vida no planeta, uma vida gerada a partir do DNA deles. Então, sim. Assim, eu no filme também dá a entender que, tipo assim, eles nos criaram, eles vieram, semearam a vida, criaram a gente. Então, nossa, por que que eles nos criaram? Tal, o filme traz muito essa pergunta, por que eles nos criaram? Qual é a lógica da gente existir? Na verdade, o que eu acredito que eles façam é o seguinte, eles colonizam planetas, inserem vida nele e, tipo, eles deixam esses planetas pra que, tipo, eles possam usar pra vários meios, entendeu? De tirar alguma coisa que seja útil pra eles de lá. Faz mais sentido entender assim. Faz sentido. Então, mas é uma coisa que você teorizou, entendeu? Mas falando em prática, o filme não mostra isso. Não explica. Não mostra, tipo, não mostra. Não mostra nada disso. Na verdade, você vê o cara se dissolvendo e pronto. Não tem uma noção de objetivo. Ah, eles fizeram isso pra X ou pra Y. Não. É o que a gente conversou, tanto que quando eles viram os humanos, seja lá se eles sabem o que são os humanos, eles odiaram, entendeu? Saber eles sabem, porque sequenciando essa minha ideia, o que eu percebi no filme é o seguinte, ok? Ok. Eles semeiam a vida, o planeta vai, começa a germinar alguma vida, X. Aí eles, obviamente, lembra a cena que eles estão, que o engenheiro senta naquela cadeira X dele e ele abre um mapa gigante que o David fica lá olhando os vários planetas, não sei o que lá? Sim. Se você vê, ali aparecem vários sistemas solares com vários planetas específicos. Ou seja, acredito eu que são, tipo, vários locais demarcados que eles já colonizaram. Que possa ter vida gerada por eles. Um dos planetas era o quê? Era a Terra. Não, faz sentido o que você tá falando. O que pode acontecer? Eles geram a vida. Ok. Só que, por exemplo, você gera a vida, dá um bicho quadrúpede, um inseto, um bicho aquático, um bicho voador, sei lá. Beleza, tudo bem, é vida. A gente vai pra esse planeta, é até bom, porque dependendo da forma de vida, pode servir como alimento, pode servir como qualquer outra coisa. Foda-se, o planeta tem vida, ok. A gente é fodão, a gente pode criar vida. Tudo bem. Querendo ou não, eles também são cientistas, né? Só que, de repente, eles vêm e semearam a vida na Terra. De repente, gera o ser humano. Uma raça que consegue evoluir ao longo dos tempos. Evolui muito rapidamente. E se você levar em consideração as placas que eles mostram, que são de várias eras diferentes, então você vê que eles se interessaram em observar a gente pela questão da semelhança e até pela questão de ser seres tecnologicamente evoluídos, entre aspas, né? Mas você pega da Idade da Pedra pro, sei lá, período egípcio. Quanto será que a raça humana evoluiu? Pra caralho, entendeu? Então assim, eles começam a observar isso e começam a acompanhar. Até um ponto em que por algum motivo eles determinaram o seguinte. Essa raça que a gente criou, simplesmente pra ter vida nesse planeta que a gente colonizou, essa raça simplesmente dominou o planeta. Então essa porra é perigosa. Essa porra pode ser futuramente uma ameaça. Então a gente tem que desenvolver um jeito pra destruir essa raça. Então, mas assim, então você tá querendo dizer que basicamente a Terra é o laboratório. E a gente nada mais é do que o experimento. É isso. Exatamente. Não só a Terra, mas, assim, todos os planetas, teoricamente, todos os planetas que eles colonizam. Mas agora a pergunta, naquela primeira cena que aparece ele dissolvendo, a gente tá falando que o primeiro sinal de vida na Terra ou tá falando que dali já surgiu a vida humana? Porque se for assim, eles falharam entre os filhos da puta, porque primeiro surgiu o dinossauro. E dinossauro dá um bicho interessante, caralho. Sim, sim. Então, não, na verdade. Dinossauro é um bicho gigante que fica correndo ao outro e fica correndo, caralho. Um lagarto gigante. Se fuderam, como é que o cara que vai lá, o tanquinho daquele jeito, branquelo, com olho azul, se dissolve e sai o lagarto? Não aceito. Não, o filme inteiro tá mal explicado. O que aquela cena ela quer dizer é o seguinte: eles vão em planetas que existe a possibilidade de ter vida. Eles vão. vão, fazem aquele ritual, que pra eles é um ritual específico, que é o ritual de, sei lá, de multiplicar a vida. Foda-se, é um ritual deles. Um é escolhido, e esse um que é escolhido se sacrifica pra que se gere nova vida naquele local, independente do que aparecer, entendeu? Aquela basicamente seria só, isso. Aquela cena é só pra você indicar que eles conseguem gerar a vida. Mas não, a partir não, das células deles, né? Mas é gerar vida ou é modificar a vida? Eu acho que é gerar vida. Acho que é gerar a vida. Não, evolução, tá, né? O Everton tá certo. É. Pode ser, tipo, evoluir a vida que tá naquele local. É. Porque, por exemplo, aquele planeta pode não ter seres terrestres ou aquáticos, mas pode ter bactérias, já pode ter vários animais, sei lá, microcelular, qualquer coisa que seja, e junto com o DNA deles começou a gerar uma forma de vida mais fodida, entendeu? Tanto que os xenomorfos que são apresentados no Prometheus, os monstros, eles são... Não, mas aqueles lá, no caso, eles não, ainda não são xenomorfos, não. Não, é que xenomorfo é vida, é organismo estranho, né? Não quer dizer necessariamente que é aquele alien que a gente conhece. Mas a cobra do Prometheus, o bicho sim, que sim, tá... Sim, sim, sim. Quem construiu a história do Prometheus, eles começaram a apresentar outras formas... De parasitas, né? Porque o alien é um parasita, né? Isso aí eu vou poder explicar pra vocês também. Que é o que eu entendi revendo o filme várias vezes. Mas tudo bem. O que ele gosta é o seguinte, muito de Prometheus. Eu gosto de Prometheus. Tudo isso que aconteceu, beleza. Os engenheiros viram que a raça humana era evoluída, podia tarará, e resolveram por algum motivo, não gostaram e falaram, quer saber? Vamos dar um fim nessa espécie. Ou vamos simplesmente jogar alguma coisa lá, destruir essa vida e gerar outra vida. Foda-se. O que aconteceu? Eles resolveram desenvolver aquela arma biológica deles. Certo. Eles não são burros, eles não vão... Aquele líquido negro. Preto, né? Exato. Eles não são burros. Eles pensaram, a gente vai desenvolver uma arma biológica, a gente não vai desenvolver em casa, né? Que pode dar merda e matar todo mundo. Vamos pra onde? Vamos pra um local distante, onde a gente tenha colonizado também, e nesse local a gente vai desenvolver a nossa arma. Aí eles vão pra LV-223? LV-223. LV-223, que já é um local colonizado por eles, que por mais que não tenha, tipo, ar respirável e tal, eles colonizaram e criaram aquela base deles, que é onde eles chegam no filme Prometheus, e lá dentro continuaram com os experimentos dele. Naquela pegada ali com o experimento deles, deu errado, que é aquela cena que você vê os hologramas fugindo e tudo mais, teve algum vazamento, alguma contaminação que afetou eles mesmos, matou eles, e aí começa o que segue do Prometheus, com a investigação deles. Mas aquilo que eles criaram foi uma arma biológica específica para matar uma forma de vida, só que essa arma foi criada em cima do DNA deles mesmos. Por quê? Porque o corpo humano, como ela viu naquela comparação bizarra, é totalmente compatível com a célula deles também, entendeu? Então eles não vão sequestrar um ser humano para levar para LV-233 e fazer uma arma. Eles fizeram uma arma baseada no DNA deles, na célula deles. Tanto que uma das principais ferramentas que eles pegaram para criar essa arma foi aquele líquido negro que o cara comeu no começo do filme, que era apenas um líquido que eles usavam pra fazer aquela cerimônia deles lá, de ritual de sacrifício. Eles pegaram aquilo e que era um patógeno a partir daquilo que conseguia, né, matar e destruir, fazer mutação e o caralho é quatro. Mas a partir daquilo que eles usam no começo do filme, é o que eu acredito que deve ter sido feito. Não, mas é isso. O Prometheus, ele também começa, além da origem da vida, ele também começa a contar a origem do xenomorfo, do oitavo passageiro, né? Porque é o objetivo do Ridley Scott, é contar essa origem, né? Da onde surgiu... Talvez, ele não devia ter ideia de origem da raça humana. Ok, isso é legal. As pessoas gostam disso, tem muita gente que gosta, tem um público sim, que gosta, sim. que compra isso. Mas pra você linkar com o Alien, você tem que... Com o Alien, sim. Oitavo passageiro e as sequências, é a origem do xenomorfo. Exatamente. Que ele começa a mostrar no Prometheus. Ele, assim, falando do filme, ele mostra mal isso, porque o filme é confuso. Muito. Prometheus, cara, é um filme, eu não posso reclamar que ele é mal feito, porque é espetacular. O filme é visualmente sim, lindo. Concordo plenamente. Tem cenas, pô, chegada do planeta, tipo, as coisas acontecendo, são muito bem feitas. O maior problema do Prometheus é o seguinte, ele não entregou personagens muito cativantes. Tanto não. Que você vê cientista fazendo cagada, torta direito. Não trabalhou bem os personagens. Não, ele entregou um personagem cativante, que é o robô. Não lembro o nome dele agora. David. Mas o Android David, do filme David. Realmente, o cara é o único personagem marcante. Tanto que assim, eu assisti esse filme de forma sofrida uma vez e não esqueço. O resto, não lembro. Ó, pra, ó, pra você ver um exemplo. Personagem marcou. E, sim, e o elenco é muito bom. Prometeu tem Idris Elba, tem Charlize Theron. É, tem. Verdade. Você pega, por exemplo, se você pegar o que a gente vê logo no começo do filme, você pega o Peter Weyland. Cara, que história babaca. Ele quer ir, encontrar quem criou ele e pedir pro cara fazer a fonte da vida eterna. Peter Weyland é o chefe da companhia, né? É o chefe da companhia. Mano, que bosta é isso, velho? A filha dele, a Meredith lá, ela... A Meredith Vickers, né? Ela é patética também, ela é idiota, se acha gostosa e tipo... Bela bosta. É. O Fifield, cara, Fifield, foda demais, cara. Você e o Milburn são os personagens mais impressionantes do filme Prometheus. Na verdade, isso já é algo que logo quando a gente for entrar agora no Covenant... Sim, a gente vai falar do Covenant, vai dar spoilers, que tá no cinema, então... Se você não viu, pode pular essa parte do Covenant que a gente comentar. Mas enfim, construção de personagem dessa nova fase de origem do Alien tá sendo muito mal feita, velho. Muito. Os personagens não tem... Você não se apega, sabe, pelos personagens, eles são irrelevantes. Você sabe que eles vão morrer, que eles vão se fuder, e você tá cagando pra isso. Porque o personagem não consegue criar empatia com o espectador do filme. Pô, a Elizabeth até que é uma boa personagem, beleza. Sim, sim, sim. É, mas a maioria... Se bem que... É que grande parte dos personagens tomam atitudes muito idiotas, né? Exatamente. Muito. E assim, como o filme acaba sendo um pouco rápido, você não consegue ver muita construção entre eles e você não consegue, tipo, se apegar com nenhum em específico. O único que realmente eles construíram um pouco melhor, que a gente vê muito no Covenant também, é o David, que tem toda aquela... É o Android, tem toda aquela metáfora atrás dele, referente à vida, que mais pra frente você começa a ver que eu sou vivo, você é vivo, você me gerou, eu sou uma máquina, mas quem criou você, não sei o que lá, você começa a ver que tem muito dessa filosofia de realmente o que é ser vivo, quem é o criador, quem é a criação, mas por que que é, por que que não é, é muito focado no David, beleza, mas os demais personagens, cara, porra. Não, eu acho que não, então, é nenhum tempo, assim, é uma construção do filme mesmo, o filme deu duas então, horas. Então, mas filme, é isso que eu ia perguntar pra vocês, tipo, eu não cheguei a assistir o último filme, né, só que esse filme, ele tenta ir para um viés um pouco mais filosófico, que vocês estão falando, nossa, a origem da vida, o que é vida, quem me fez. Ah, o filme te ensina a tocar flauta. Não, ele tenta, sim. Além da má apresentação dos personagens, que é o que o Vinícius está falando, o que o Everton comentou, que tipo, é a cagada que eles fazem. O filme entrega a solução para certos acontecimentos, que, meu, é bizarro. Até uma criança não faria o que alguns personagens fazem, por exemplo. Por exemplo, você pega... um biólogo que... Isso. O geólogo que se perde, sendo que ele mesmo fez os mapas do local, tipo... Mas isso eu acho que é uma característica da saga, tá? Todo mundo faz coisa idiota. Todo mundo é babaca, nunca viu os negócios. Não, mas pegou pesado, né? Pegou pega pesado. Prometheus e no Covenant é pior. Sim. A não uma ser coisa que o passageiro também tem os negócios meio tensos. Ah, mas não chega tanto. Você vê, ó, eles... Vamos comentar mais pra frente. Ó, outra coisa que eu achei muito babaca, tipo, eles chegaram lá. Aí eles viram que a atmosfera do local não é respirável. Aí eles entram na base... Onde os engenheiros, né, faziam os experimentos deles. Aí, ó, aparentemente aqui tem oxigênio, não sei o que lá. Ah, vamos tirar o capacete e vamos respirar. Meu, não é assim que você resolve uma coisa cientificamente. Faz todo um estudo, calma, avalia direitinho. Você pode até respirar o ar, mas vai saber se de repente não tem algum mofo que libera uma substância preta estranha que te transforma em alguma coisa bizarra. Ninguém sabe se isso pode acontecer um dia. Não demorou muito. Né, de repente, isso pode... Não, não é simplesmente porque tem água que você vai sair bebendo água de qualquer lugar. Nenhum personagem desse filme assistiu o Bear Grylls lá, nas montanhas? Ninguém viu a prova de tudo lá, que o cara fala, ó, você não pode beber água de qualquer lugar, ferve a água primeiro, faz isso primeiro, porra! Não, realmente são decisões estúpidas. E tipo, os caras foram escolhidos a dedo. Não, são os melhores do que eles fazem, né? Só que não. Exatamente. Só que uma coisa... Uma coisa que eu achei legal é que... O xenomorfo em si não é o foco principal do filme, muito menos os engenheiros, que era pra ter mais alguma interação no filme, mas não tem praticamente porra nenhuma. Mas é você ver o quanto o patógeno que eles criaram é fudido. Não sei se vocês lembram, assim que eles entram, que eles chegam naquele local onde tem os aqueles frascos, né? Você vê que a partir do momento que eles entram, é só o fato deles chegarem lá, o negócio começou a se ativou sozinho. Então assim, aquele patógeno, ele é tão fudido que ele consegue reconhecer de alguma forma, X, ele reconhece que tem forma de vida próxima, então ele mesmo se ativa, independente se ele estiver hibernando, ah, no caso, 2000 anos, que é o que o negócio tá fazendo lá, né? Entrou uma forma de vida, ativou o patógeno. Aí o Vinícius falou, por exemplo, do Fifield que brincou com a cobrinha. Ali você vê que o patógeno, ele tem o quê? Ele tem uma qualidade de... Como é que eu posso dizer a palavra certa? Ele é um agente... Ele é um agente mutagênico e é... Como é que eu posso dizer? Ele não é parasitário. Ele é um agente mutagênico. Ele consegue alterar formas de vida dependendo da forma que ele entra em contato com o hospedeiro. Sim. Se você for ver o Fifield, que tomou ácido na cara, idiota, e caiu na poça do líquido negro, teve um contato, vamos dizer assim, externo. Um contato direto, mas assim, no corpo. Entrou, pode ter entrado um pouco no, na boca dele, que seja. Mas é um contato não embrionário, no caso, né? É um contato externo. Você vê o que acontece com esse contato. Ele virou um tipo de mutante bizarro. O Sim. Charlie, que recebeu aquela gotinha que o David foi fazer um testezinho básico, também sofreu mutação. O esperma do Charlie sofreu mutação. A cobrinha que você falou, não sei se você lembra quando eles entraram naquela caverna, tinha, em um momentinho, apareceu uns vermezinhos pequenos. Uhum. O contato daqueles vermes com o líquido negro gerou... Hammerpeed, o nome daquela criatura. Que, ou seja, é um animal pequeno que teve contato externo com aquele líquido negro e sofreu uma mutação se tornando aquela criatura. Só que ao mesmo tempo. Ele é do quê mesmo? Então, aí é outra pegada. Aquele polvo, ele foi um dos traços que trouxe o filme pro nosso alien convencional, pro nosso xenomorfo convencional. Porque o quê? Mostrou que aquele patógeno também consegue atingir o hospedeiro de forma embrionária, vamos dizer assim. Que a partir de um ser que ataca o hospedeiro. Introduz um parasita, introduz um outro animal dentro do hospedeiro, que sai a criatura X. E o foda é que você percebe que essa criatura gerada, ela vem com as entidades, ela pega toda aquela, todas as qualidades do hospedeiro e gera uma nova variante, mostrando o quê? Que aquele patógeno, ele foi feito para se adaptar a qualquer local, a qualquer planeta, qualquer clima, qualquer tipo de espécie. Sendo forma vida, sendo forma viva, né, animal, ele consegue entrar, pega todas as qualidades daquele hospedeiro e vira uma criatura e consegue sair matando tudo que tá pela frente. Que é o que o Alien faz, né? Mata que é o que o Alien faz. Deu pra entender um pouco. Sim, deu pra entender. E, assim, a gente vê de fato, e assim, eu lembro que eu saí do cinema, a melhor cena do Prometheus pra mim foi a cena final do filme. Que nasce uma coisa que parece um Alien, que parece um xenomorfo clássico, né? Uhum. Ele saindo do engenheiro. É, porque o contato do polvo que a gente tava comentando, que eu não sei o nome, tem um nome, tem, ele é o... Enfim, tem o nome dele, esqueci. Tem o nome dele, o contato dele com o engenheiro gerou aquela nova criatura, né? Sim, aquilo ali, o que eles estavam fazendo? Foi o primeiro no caso, o que aconteceu? O Charlie recebeu a gosma preta, começou a sofrer mutação. Nesse meio tempo, ele foi e teve relação sexual com a Elizabeth. Quando ele teve a relação sexual com ela, ele já passou um embrião alienígena pra ela, que foi gerado dentro dela, independente dela ser infértil, no caso, né? Saiu aquele embrião que virou o Trilobite, o nome daquele bicho. Ah, aquele isso. Polvo bizarro. Só que aquela criatura, ela já veio com a qualidade que a gente conhece muito do Facehugger, que é uma criatura que se gruda ao hospedeiro e transfere outra forma de vida pra ele. Ou seja, o clássico Facehugger, né? Ou seja, o Trilobite já foi tipo, como se fosse uma forma variada do Facehugger, só que gerada a partir de um ser humano com DNA mutado, entendeu? Da gosma preta. Entendi. Você falou do Alien que saiu no final, que foi uma das melhores cenas, de fato, que deixou todo mundo em polvorosa. Ele não é um Alien que é o convencional que a gente conhece. Ele é um proto-Alien. Tem até um nome dele lá. Por que ele é um proto-Alien? Aquele xenomorfo que a gente conhece, ele é o variante do quê? Do Facehugger, com um ser humano, aí gera aquele xenomorfo que a gente conhece, o convencional. Sim. Que seria o drone, ou tem um outro lá que seria o Soldier, que aparece no Alien, o Resgate, mas tudo bem. Aquele xenomorfo preto convencional. Pelo fato do Trilobite ter incubado o embrião lá num engenheiro, saiu um alien, só que saiu um alien variante, uma outra espécie de alien, que aí seria o proto-alien. Sim, é que de acordo com o hospedeiro gera uma criatura diferente. Uma criatura diferente. Como isso a gente vai comentar aqui, o facehugger com o cachorro também deu uma variante diferente, né? É, bem diferente. E o Prometheus acaba, morre todo mundo, obviamente, só sobra a Elizabeth e o David no final, né? Que é o Android. Sim, exatamente. Eles vão embora, prontinho, que é em todos os filmes que acontece algo, eles vão embora na nave. É, e o que acontece ali é o seguinte, eles descobrem o verdadeiro plano do engenheiro, que é atacar a Terra com aquele patógeno, conseguem deter ele, que é com o sacrifício do piloto da Prometheus, e ela resolve o quê? Vamos pegar a nave deles, quer dizer, o David fala, né, que, ó, se você quiser, eu posso pilotar a nave, se você me ajudar, eu te ajudo. Ah, tá, beleza, já que você vai pilotar a nave, então a gente tem que ir, vamos pro planeta deles que eu quero minhas respostas, né? E eles vão. Uma coisa interessante que eu tava vendo, eu não tinha notado isso antes, eu vi recentemente. Eu até esqueci de comentar antes. Na hora que eles entram lá naquele local que tem aquela cabeça de pedra gigante, todos aqueles cilindros, você viu que tem um, tipo como se fosse um quadro com um alien de braços abertos desenhado assim? Não lembro. Tem uma parte que mostra isso. Tem um negócio lá com um xenomorfo lá bonitão de braços abertos, cara. Aquilo ali não faz sentido nenhum. Porque se aquele xenomorfo é gerado de um facehugger com um humano, como é que eles fizeram isso? Não faz sentido ter aquilo lá. Se tiver alguma outra espécie, eu não sei. Pega toda a teoria e joga no lixo. Posso abrir? Nós temos que conter a infecção. Abre logo essa porta! Deixa eu sair daqui! Então, no final, Elizabeth Shaw e David vão embora. E, em 2103, é pouco tempo depois, né? Muita gente se ficou surpresa quando falaram que a diferença de tempo era tão pouca do Prometheus para Alien Covenant, que é o filme que estreou agora em maio. O novo filme do xenomorfo. Todo mundo assistiu, menos o Sander. É, normal. Meu. E aí, vocês gostaram de Alien Covenant? Não. Não, Sanderson, você também não vai gostar, tá? Tá animado. Eu acho que ele não vai assistir no cinema. Alien Covenant consegue ter personagens mais burros do que os de Prometheus, velho. Nossa, eu fiquei muito puto, velho. É impressionante. Não, não é possível. É, acredite se quiser. O Covenant conta a história da nave Covenant, que é uma nave de colonização, que tá indo pra Orega 6. Orega 6, certo? É esse o planeta? Sim. Eles estão indo colonizar o planeta lá. Então vai na nave, vão, acho que 15 tripulantes, se eu não me engano. Sim. São 15. E 2 mil colonos, que são todos casais, né? Porque tem que colonizar o negócio no... Daquele jeito, né? Todo mundo já gosta. Já começa errado daí, né, cara? É. Já começa errado daí, né? Se, mano, daqui pra frente, se um dia a gente conseguir colocar o homem em Marte, que é o que a galera tá na vibe de querer fazer, você não vai botar 2 mil pessoas numa nave pra ir pra um planeta que talvez você ache que se você tiver sorte, você vai conseguir fazer uma coisa X que vai fazer tudo dar certo. Você não vai fazer isso. Mas o que dá a entender é que no Orega 6, no planeta que eles estavam indo, ele realmente tinha as condições pra eles fazerem isso. Depende. Porque quando eles chegam no no outro destino deles, o Christopher, que é o que se tornou o capitão, né? O piloto lá, o que se tornou o capitão Oran. O capitão, né? Ele bizarro. Chega e falou, ele é bizarro, por sinal. Você vê que ele fala, olha aqui, ó, tá vendo? Tudo que a gente precisa tá aqui. Você não acha melhor a gente ter vindo pra cá do que a gente arriscar lá sem saber como é que vai ser? Não. Ele não fala isso, não. Ele fala, depois a mina fala pra... posso conversar em particular com você? Como é o nome dela? Daniels. Ela fala, ó, a gente estudou pra caramba, a gente achou esse lugar bem parecido. O problema deles, a questão deles, era a questão do tempo. Sim, porque eles chegariam nesse planeta novo em horas. 7 anos, se não me engano. E no outro em 7 anos, né? É, 7 anos. Não, mas eles têm um problema com a nave no começo, né, do filme. Sim. O diálogo que eu tô falando é quando eles já estão no planeta que eles estão andando. Que ele tá todo animado, ele vai e começa a falar com ela. Quando eles já estão no planeta, ele fala: você não ficou feliz de ter vindo pra cá? Tá, olha aí, ó. Sim. Ah, é porque sempre é as mil maravilhas, né? Eles desceram o negócio. Eles desceram e já sabiam que dava pra respirar no negócio, né? Porque eles foram sem equipamento nenhum. É. Começaram a andar lá, Deus dará. Eles estavam vestidos que nem roupa que o Everton. Quem falou que eles estavam vestidos de. Que a gente vai. Como a pessoa vai fazer trilha, sabe? Só colocou a mochila, um casaquinho e mandou bala. Os caras foram pro planeta, eles não sabiam. Bem prudente, viu? Vamos lá, não sei só um pouquinho. Se trata, mas vamos apostando tudo. É, exatamente, foi bem assim. Eles acabam indo pra esse planeta, que é o LV-223, porque eles tiveram um problema com a nave, tanto que mataram o capitão da nave no começo sem ter feito nada, que é o James Franco. Os caras contrataram um ator com nome pra morrer em nada. O planeta LV-233 não é o do Prometheus? É isso que eu tava pensando. É o do Prometheus. O 223 é do Prometheus. Eles não vão pra esse. É outro planeta. Que eles chamam de Paraíso. O Paraíso. É porque eu entendi que é o planeta dos engenheiros, né? Sim, a ideia seria eles irem pro planeta dos engenheiros. Não, o planeta que eles foram, né? No filme, que se passa o filme, né? Só que me desculpa, aquilo ali é um assentamento dos engenheiros. Não é possível uma raça que gera vida, voa pela galáxia com naves espaciais, morar em casa de pedra. Com estátuas. Parecia egípcio aquilo ali, velho. Cadê a tecnologia? A gente não é muito diferente, Valdo. É, mas tem celular, pelo menos. Lá os caras moravam em casa de pedra com estátuas de deuses, não sei o que lá. Tipo, não passou a impressão de ser uma raça evoluída? Ah, nunca se sabe, né? Ah, pela vestimenta deles? É relativo. O que eu tô querendo dizer, presta bem atenção. O engenheiro que a gente viu em Prometheus aparentava ser uma raça evoluída? Aparentava. Ele tinha equipamentos. Ele tava pelado. Ele não tinha nem roupa. Sanso, você não viu o filme, não adianta, você não compensa falar. Nossos conceitos de evolução são outros, Ivaldo. Não, desculpa. Aquela raça do pessoal do planetinha lá, eu não vi eles muito evoluídos, não. Eles só estavam vestindo uma roupa de não mostrou quase nada, cara. Mas é aquela questão de o que é evolução, Ivaldo? Evolução é você ter um celular ou você ser super inteligente, construir uma nave? Os caras podem ter alguma coisa totalmente diferente, entendeu? Isso é, o critério de evolução é diferente. Não se aplica o que acontece na Terra, não pode não acontecer em outros lugares, entendeu? Isso aí não é. Exatamente. Não é o peso. Mas enfim, eles vão pra esse planeta, que é o planeta de origem lá dos engenheiros, certo? Sim. Cagadamente, né? Não, foi de decisão idiota. Do nada, né? O capitão, não, realmente, vamos para aquele planeta que é muito capitão, mais não dá mole, tipo, do caralho, né? É óbvio que vai dar merda, sabe? O Covenant, que me incomoda, é muita coisa que é retardada, velho. É burrice. É inacreditável, velho. Você sabe que não pode fazer, que não tem como. E pra você ter uma experiência um pouco melhor do Covenant, você tem que engolir. Você tem que falar, ah, mano, ele é burro mesmo e não tem o que fazer. Deixa ele fazer, entendeu? Basicamente isso. Porque são vários clichês durante o filme todo. Esse do capitão, ah, realmente, vamos para aquele planeta. Lógico que vai dar merda, né? Todo mundo sabe que vai dar merda, mas vamos. É, mexer nas coisas que não tem que mexer. Personagem que tá todo mundo reunido e daqui a pouco uma personagem fala assim, ah, eu vou ali tomar um ar. Lógico que ela vai morrer, velho. Ela vai tomar um ar sabendo que tem monstros matando todo mundo, né? Mas ela foi lá tomar um ar. Não, obviamente ela morreu. Que parte é essa que você tá falando? Da menina que foi tomar um banho. A menina fala assim, ah, eu acho que eu vou tomar um banho, alguma coisa assim. Quando eles estão na casa. Mas já passou muita coisa retardada antes, cara. Mas todo mundo que toma banho nesse filme de terror tem que se fuder, né? É só tô especificando o principalmente quando você inventa de tomar banho num planeta alienígena. Vamos dar uma trepada no chuveiro. Nunca trepei no tomando banho num planeta alienígena. Acho que vai ser legal. Você citou realmente. Você acabou de citar uma das partes do filme. Não, essa parte é totalmente necessária. Nossa, não precisava disso. Não precisava. Meu Deus do céu. É que nem o Pânico. O Ali virou Pânico, virou o Mike Myers, o assassino não, que tipo, mata a gente tomando banho. É que nem assim, eu não sei se nesse filme, mas eles viram dessa vez algum ovo, algum objeto estranho, orgânico, que se abre e lixa a carona pra ver o que era, não sei. Quando eles chegam nesse planeta, eles são contaminados lá, tem dois tripulantes da nave que são contaminados, e se fodem, viram o neomorfo, né, que é aquele alien branco. Uhum. Não, nossa, mas, que... mano, é muito... Que bicho desnecessário, é, cara. Porque assim, beleza, eles são contaminados... De uma maneira tosca, né? Um pisa lá... contaminado pelo ar. É, que é o... Imagina... Por uns esporos. Cedric, imagina que você pisa num esporo, numa bolinha assim, aí sai um pó preto. O pó preto entra lá pela sua orelha e te contamina. É isso que acontece. Não é legal. Não é legal. Não, não mesmo. A primeira cena... Assim, a construção da cena, não de história, de como nasce, assim, o que acontece? O bicho matando lá, tal, até gostei daquilo. É muito bem feito. Não, mano, mas tem uma cena que é muito idiota. Não, beleza, tem essa parte. O grupo, quando eles chegam no planeta, eles se separam, né? Tem uma lá que fala: ah, aqui dá pra ver o ecossistema do lugar, sei lá. Sim, dá pra fazer sim. Um estudo específico e fica um guarda com ela. E o resto vai pra outro lugar, pra onde eles captaram o sinal, que por sinal vem da Prometheus, se eu não me engano. Da nave. É, né? Vem da nave alienígena que a Elizabeth tá. É, Elizabeth, da nave da Elizabeth. Nisso, o guardinha que tava com a moça que ficou se contaminou e um dos caras que tava no outro grupo também. O que tava com a moça que se contaminou, ela foi lá, levou ele lá pra enfermaria dentro da nave, né? Que pousou lá, que pousou no planeta, né? Cara, mas eu fiquei conformado com essa parte, velho. Porque ele chega na nave e tal, e lá tem uma ficou uma pessoa da tripulação, ficou lá cuidando da nave, né? Uhum. E quando eles chegam lá, eles entram lá na enfermaria e a mina tranca o cara infectado. Caralho. E a outra mina aleatório. Junto. E ela fala assim: aleatório? É, você tem que ficar em quarentena, porque você pode ter sido. E ela não, né? Ela tomou um esguicho de sangue na cara também e tava nem aí, né, cara? Cara, eu não entendo como eles deixaram uma. Que filha da puta, né? Como deixar uma pessoa tão mongol pra tomar conta da nave, velho? Não, eu fiquei inteligente na tripulação também. Pior, é qualquer um que eles escolhessem. É, agora dessa nave tá precisa ser reestruturado, gente. Não tá dando. É só uma questão de recrutamento e seleção. Não tá legal. Depois disso, dela chorar desesperada, gritar, pedir socorro e tudo mais, que o neomorfo nasce, mata a moreninha, ela ainda vai pegar um machado pra tentar entrar na sala, cai no sangue e não faz nada. É, e aí depois ela pega uma arma, começa a atirar e explode a nave, velho. Não faz sentido algum isso. Gente, adoro o jeito certo fazer depois de certo. Não, e nisso o outro grupo volta, né? Porque sabe que deu a merda. Aí o outro bicho nasce do outro cara no meio do mato, né? Então eles estão no meio do mato. Exato. Mas isso dois chupacabras. Mas um destaque pra cenas: as cenas que os bichos nascem, nossa, não é foda. É bem, muito bem feito. É nojento pra caramba. Sim. Ah, caralho. Você fica assim com. Então, se almoçou, você se pode. Não dá pra ficar comendo pipoca. O segundo nascimento, então, é mais nojento ainda. Uhum. Então o primeiro ainda vai das costas, né? Agora o outro é esgurmitado da boca de forma deliciosa. Só que eu tava falando com o Vinícius que eu, pessoalmente. Eu não gostei do efeito do alien pequenininho, o digital dele, sabe? Eu não sei, eu não gostei. Eu não achei bem feito, sabe? Eu achei que isso não me incomodou muito. Eu não gostei dele crescer muito rápido em poucos segundos. Se bem que o nosso xenomorfo clássico também cresce em segundos. Não, isso é normal. É, não, sim, é normal. Eu não, aquela cena que ele tá em pé... Lembra quando ele... Enfim, vamos falar do filme, né? Antes de a gente ir lá pra frente. O que acontece? Quem salva... Quem sobrou a tripulação é o David, né? Que é o androide do Prometheus. Ah, a gente esqueceu de falar que tem outro androide que também é interpretado por Michael Fassbender, que é o Walter, né? Walter, o nome. Walter, né? É. Então tem dois androides, tem o Walter e tem o David. O Walter é um modelo mais novo, né? E o David é um modelo antigo. Que é uma das coisas que é mais discutida no filme, é quando os diálogos do Walter com o David sobre o criador, né? Tipo, sim. O humano ou o engenheiro, ou então, tipo, o que é vida, né? Porque eles discutem muito isso. Porque tem uma programação diferente dos dois, né? Um é programado pra... Eu não lembro se... É a capacidade de criar também, né? Exato. É, criar, ele sonha, o outro não, né? O Walter. O Walter. Uhum. Na verdade, o David, desde o primeiro que ele tem as ideias dele, que nem o Ivaldo comentou, de ele querer ver as coisas acontecerem, né? Que ele, tanto que ele ferra o capitão lá da nave e o caramba, é por causa da programação dele, né? Coisa que o Walter não tem, né? Sim. Mas calma, o Walter tem capacidade de sonhar, é isso? Não, o David. Ah, tá. Ele tem mais liberdade. Ele é mais. É que assim, ele é mais parecido com um humano, entendeu? Do que os novos modelos. Do que os novos modelos, que é o do Walter, que é o que tá agora. Então o Walter tecnicamente é um modelo, apesar de ser mais novo, menos evoluído. Exato. É isso que é o questionamento do filme, entendeu? Dessa parte deles. Tipo, será que você é mais evoluído que eu sendo mais novo? Assim, é legal essa parte. Tem cenas necessárias e muito alongadas. Dos diálogos. Tem uma cena a cena dele tocando flauta. Puta que pariu. Tem uma cena que os dois, um ensina o outro a tocar flauta. Eu falo, tipo, uai, por que isso? Nossa, entendeu? Eu entendo o porquê, mas não precisava, entendeu? Então, mas aí é que eu te pergunto de novo. A gente tem um cara tocando flauta, um androide que quer saber o sentido da vida, e um 2000 humanos tentando colonizar um planeta novo. Qual caminho que o filme toma, cara? Porque pra mim, por enquanto eu não assisti, eu tô ouvindo vocês falar, pra mim tá perdido pra caramba. Meu, eles vão pra esse planeta porque eles acham que eles podem ficar lá, em vez do outro que eles estavam indo. Os colonos estão lá, dormindo naquele banho gelado deles lá, que tem todos os aliens. Eles estão lá. Só tem a tripulação lá. E eles vão olhar o planeta pra ver o que acontece. Aí dá toda essa merda com os aliens e o David salva eles. Eles foram parar nesse planeta por causa do sinal que o David enviou. Aí você descobre isso, né? Aí o David vai contar tudo o que aconteceu no Prometheus. E começa o filme. O Covenant serve pra isso. Começa a contar como é que criou o xenomorfo, clássico do Alien, o oitavo passageiro. É pra isso que Covenant serve. Pra mostrar as pesquisas do David e ele explicar a evolução do parasita. Pelo menos é isso que eu entendi do filme. Sim. Que a mensagem principal é essa. Não sei se o Ivaldo tem outra. Ah, eu odiei esse filme, cara. É, foi isso mesmo. Ele falou que ele fez um ovo. É, ele fez o ovo, é isso. Dá a entender que o David que evoluiu o parasita, entendeu? Uhum. Ele que criou o David? O David, o Android. Ele que evoluiu o parasita. Mas aí que entra a merda. Até onde eu sabia da franquia clássica, quem faz o ovo é a rainha. Então, mas aí eu sabia disso do filme Alien vs Predador. Não, é a rainha, Valdo, mas a rainha já é a espécie que foi evoluída antes, entendeu? Já é outra coisa. Pelo menos é isso que dá a entender. Que o David criou aquele ovo lá, é assim, realmente, não faz muito sentido. Mas o que ele tá querendo explicar é isso, que quem criou aquilo foi o David. Nossa, que explicação de merda. É uma merda. E, cara, o filme serve pra isso, velho. Eu acho que realmente é muito desnecessário o Alien Covenant, é totalmente desnecessário. É um filme inútil, sabe? Tipo, você podia ter colocado um artigo oficial no site do Alien, o Alien nasceu de tal jeito, de tal coisa. Ou então faz uma HQ, faz uma história em quadrinho, faz qualquer coisa, mas não precisa fazer um filme, gastar um puta de um dinheiro. Os caras vão arrecadar, o Alien tá indo bem de bilheteria, ele vai ter uma abertura boa, então o dinheiro não vai ser o problema, vão conseguir o dinheiro que eles gastaram e vão lucrar, e vão fazer o próximo, né, que já tá agendado. Só que ele é um filme que não serve, esse é um filme que não serve pra nada, velho. Não precisava de um filme pra contar como é que nasce o Alien. Não, até poderia ter. Já tentou fazer isso, né, na moral. Prometheus tentou fazer isso, pelo jeito não conseguiu, e enfiar o Covenant então pra tentar explicar um pouco melhor o que tava mais explicado. Já cagou mais ainda. O que eu acho que poderia ficar legal no Covenant seria o seguinte. Pra começo de história, aquela última cena do Prometheus em que a gente vê o Proto-Alien, eles cagaram pra aquilo, porque aquilo ali não serve de mais nada. Tipo, foda-se, nasceu o Proto-Alien, foda-se, vai dormir, não tem importância. Por que eles não fizeram bem bolado? Tem um tempo ainda em que o David fica com a Elizabeth, rola uma pegada de vamos pegar a nave, vamos pro outro planeta, vai. Sei lá, faz que o Proto-Alien entra na nave também, dá algum BO nessa nave. O David já tava meio querendo criar coisa, querendo pensar diferente, já tava com essa pegada de desgosto com a raça humana, e foda-se. Trabalhava alguma coisa? E, tipo, tem teorias, eu tava lendo teorias, em que dizem que, tipo, ele pode ter feito experimento com a Elizabeth Shaw, e ela pode ter dado luz a uma rainha, dado luz a um alien rainha. Mas isso é meio que mostrado no filme. É mostrado, mostram o corpo dela aberto. Não, aí, tanto que o Walter descobre que o David é um filho da puta, que foi ele que fez o sinal. Ele queria, o David atraiu os humanos pra gerar o xenomorfo, isso que ele queria. A Daniels olha lá aqueles desenhos também. Exato. Não, mas eles veem também lá o corpo aberto lá. Então. Ah, sim. Mas poderia então, pelo menos colocar uma rainhazinha, só pra deixar mais bonitinho o filme. Uma proto-rainha, alguma coisa próxima de uma rainha, pra pelo menos dizer que foi ela que botou os ovos, né? É, podia. Porque, podia, querendo, sim, ou não, isso, querendo ou não, isso ligaria esse filme ao universo de Alien, desculpa. Ligaria ou não ligaria? Ligaria. Ligaria, com certeza. Por quê? Certeza. Porque a partir do ovo tem o Facehugger. A partir do Facehugger tem o quê? Tem Alien, o oitavo passageiro, você tem Alien 4, Alien 2, Alien 3. Você tem o filme inteiro, você tem a franquia clássica. Você quer explicar a origem do Alien? Se isso fosse feito, teria explicado de uma forma até legal, velho. E poderia dar um gosto diferente. Pô, caralho, os caras vão enfrentar uma rainha já nesse filme. Nossa, vai ter uma rainha, vai aparecer no final. Seria, dava pra dar um sabor diferente no filme, entendeu? Aí já vem muita. Por exemplo, esse filme era pra se chamar Prometheus 2. Mas aí foi questão de marketing mesmo, né? Vamos colocar Alien no nome, né? Prometheus não é muito bom. Vamos colocar Alien, que, porra, é Alien, entendeu? E, porra, o trailer do Alien Covenant anima também. É que nem o Prometheus, animou pra caralho. Quando apareceu o Alien, falou, porra, vai ser um xenomorfo clássico. Falei, puta, vai ser muito bom esse filme. E o Covenant, ele tenta ser Prometheus, melhorar. Sim, ele explica algumas coisas que ficaram vazias no Prometheus, sem explicação, explica. Só que ele tenta ser Prometheus e tenta ser o oitavo passageiro também. É. Ele tenta misturar os dois, só que ele não mistura. Exatamente. Só que ele não faz nenhum nem outro, entendeu? Ele fica num meio termo muito ruim. E no meio disso ele joga um monte de coisa aleatória que não liga nada a lugar nenhum. O próprio Neomorfo, cara, depois de um certo tempo ele não tem importância nenhuma. Não, só ele aparece. Ele matou algumas pessoas e pronto. Exato, ele morre depois e já era. Porque depois nasce, a partir de um humano que foi contaminado, o xenomorfo clássico. E é isso, tipo, também não teve importância nenhuma esse próprio Neomorfo. E foi só pra explicar que realmente o treco era preto lá dá pra você fazer várias coisas e a própria, exato, escolha. O David é burro também. Caralho, ele chegou no planeta dos engenheiros. Matou todo mundo e pegou a primeira casa que ele encontrou e fez a base dele. Caralho, será que você não pode fazer num lugar um pouquinho mais distante? É que nem você soltar uma bomba nuclear e pegar a primeira casa que tiver de pé e falar, ah, agora eu vou morar aqui porque tá tudo legal. E o plot twist do final também, você já saca no começo da ação final que quem tá lá é o David, não é o Walter, é, né? Aquela luta me incomodou também. É, a lutinha. Se começar a lutar tipo meio Kung Fu, não faz sentido. Ah, não, a luta dos androides. Robôs Kung Fu do espaço. É, eles começam a lutar lá. Então, eu já não sei mais que filme vocês assistiram. Porque eu tô vendo Alien, Uma Colônia, Robôs, Lautas e Kung Fu, cara. É muita coisa junto. É muita informação, né? Mas bem. É muita informação. O Covenant termina. Agora, o que eles estão falando é que o próximo filme vai ter ligação direta com o oitavo passageiro. Porque a gente tem agora o parasita dentro da nave deles lá, né? Sobreviveu a Daniel, sobreviveu o Ti, que é o navegador-chefe, né? O piloto principal da nave. Sobreviveu o David. Não, é isso, exatamente. Esses três, né? O Walter não fala o que aconteceu, né? Ah, ele ficou dormindo lá com o... Porque não, o Walter trocou com ele, não pode ter morrido ele, porque ele ia ganhar a luta, então ele deve ter trocado, né? Uhum. Tipo, é isso que eu posso entender, porque... Ou ele pode voltar em algum outro do próximo filme. Enfim, eu não vejo a ligação. Eu não consigo ver a ligação direta, entendeu? Esse que é o problema. Dois. O David. David loucaço pegou uma nave com os embriões dos filhotinhos que ele diz que ele criou, tudo bem. Tendo um monte de vítima pra ele poder fazer o experimento que ele quiser. Só que, tipo, como isso vai ligar pra um filme, com a história de um filme que começa com a galera achando uma nave dos engenheiros caída num local X com alguns ovos? Eu não faço a mínima ideia. É, não tem sentido, não tem sentido mesmo. É, eu quero ver como o Titio Scott vai fazer isso ter sentido. Não, vai ter que ter muito sentido, porque eu fico pensando. A humanidade chegou a um ponto. Ela consegue mandar espaçonaves super evoluídas pro espaço com 2 mil pessoas congeladas no banho gelado, segundo o Vinícius, com robôs que lutam de fruta com flauta e com aliens que foram desenvolvidos pelo Android, porque o cara é um sadista, né? Percebe que ele tem um toque de sadismo aí na programação dele. Aí a gente linka com um filme que ninguém sabe de porra nenhuma. Você não tem um diário de bordo, uma comunicação, não tem merda nenhuma, todo mundo pousa e aí começa o oitavo passageiro. Cara, desculpa. Que é a graça do Alien, né? E é a graça do Alien. Talvez a decisão já tenha sido errada de contar a origem, né? Porque acho que ninguém queria saber a origem. Acho que a origem acaba estragando um pouco a experiência do resto da franquia. Exatamente, né? É isso que eu queria falar. Pra que tinha que ter origem? origem. Eles encontraram um sinal num planeta fudido, encontraram um bicho fudido, e não tem por que inventar ou estudar, sabe, conversar sobre o sexo do gênero, desculpe, ou porque o bicho é fudido e come todo mundo e mata todo mundo. Ele só é assim porque ele veio daquele ambiente. Bom, ele é assim e você tem que se virar por ele ser assim. Como matamos ele? Deve haver um meio de matá-lo. Como faremos isso? Não pode. Isso é besteira. Vocês ainda não sabem com o que estão lidando. Um organismo perfeito. A sua perfeição estrutural só se compara com sua hostilidade. Aí em 79 saiu o clássico, lembrado até hoje, que é Alien e o Oitavo Passageiro, né? Só Alien em inglês. No Brasil ganhou o Oitavo Passageiro, né? Que deveria ser o nono se você contar com o gato. É. Se você contar com o gato, que o gato se dá bem, né? E o filme se passa em 2122, e uns 20 anos de diferença, mais ou menos, vai ser do Covenant pro Oitavo Passageiro. Então, é essa origem agora do Covenant, o próximo filme vai ser esse meio termo, então vai ter ligação direta com o Oitavo Passageiro, né? Será que vão contar, antes de a gente entrar no filme, vão contar quem é o pai da Ripley? Só falta eles fazerem isso, né? O pai, a mãe, o pai da Ripley é. O pai da Ou Ripley então é o alguém que apareceu no Covenant no Prometheus é parente da Ripley, porque. Sabe o que vai fazer? Sabe o que vai fazer? O David vai criar uma nave cheia de alienígena bizarra, estranha, vai parar num lugar X, vai matar um monte de gente e no final ele vai falar: olha, agora eu desenvolvi uma tecnologia nova, chama DVDs. E o primeiro que eu fiz é um filme chamado Alien, o Oitavo Passageiro. Não, é isso. Alien, ele cagou tanto que se ele falasse assim, Ridley Scott, pensando, caralho, eu gostaria de ligar, já que o xenomorfo mais parecido com o clássico vai nascer aqui no Covenant, eu queria ligar o Covenant com o Oitavo Passageiro. O que, que eu posso fazer? Caralho, eu posso fazer o David fugir numa nave? Posso, mas faz ele fugir pelo menos numa nave dos engenheiros, que aí pelo menos quem assistir vai falar, puta, pode ser aquela nave que eles encontraram caída no LV-443. Não, ele pega a nave dos seres humanos e vai com os colonos pra galáxia. LV-426, não é? 426. Não, é que a 443 ele abasteceu. É, isso. Foi pra 426. Meu, Alien, o Oitavo Passageiro... Não tem como falar, não tem muita coisa ruim pra falar. Sei lá, esse filme é bom demais, velho. Eu gosto muito. É bom demais, mas os personagens são burros da mesma maneira. Cara, eles são mais inteligentes do que os outros, muito mais. O Sanderson assistiu uma hora de filme. Uma hora de filme, você acha que ele tem o que julgar os personagens? Não tem um que faz uma burrice muito grande. Não, realmente. Porque a graça, o Alien, é aquilo de não saber o que tá acontecendo, né? Os caras não sabem o que é que tá lá, sabem que tá dando merda, velho. Pelo contrário do Prometheus e do Covenant, a gente pode citar alguns dos acertos do Oitavo Passageiro. Por exemplo, você vai descer num planeta e entrar numa nave alienígena, eles entram de capacete e uniforme. Sim. Espacial. Ah, mas o cara foi atacado por um facehugger. É. Até tudo bem, pode acontecer. O facehugger voou na cara dele, estourou o vidro e foda-se. Ele fez a mesma burrice que todos os personagens fizeram, que é olhar de cara direto. Olhar de cara com... O negócio tava se mexendo, né? Ele enfia a carona no negócio, Valdo. É a mesma coisa que você vê se a arma tá carregada olhando pelo cano. Tudo bem, mas você vai... Não, mas não é igual. Não é igual, porque a pior administração desse ato foi vista no Covenant. Quando o cara vê que o David é um cara estranho, então, isso é um cara meio macabro, ele fala, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio que eu fiz aqui. Mas tá vendo aquela... Essa aqui é a sala da morte, tá? Tem. Eu fiz... Ó, você tá vendo aqui, ó? Aí o cara, ô, isso aqui tá palpitando, tá soltando gosma preta. Ele, não, para, velho, o bico é louco isso daí, velho. É, não fazer maneiro, não, cara. O cara olha aí, olha exatamente aí. Isso, né? Aí o cara viu que tá realmente não tem essa noção, né? O cara viu o bicho fazendo movimentos peristálticos dentro de uma gosma. Não, não, olha de perto, olha o que vai acontecer agora. Muito louco, hein? Dá uma olhada, olha lá, olha lá. É, vai ser burro assim no inferno, né? É, vou falar da. Não, agora eu tô lembrando, além dessa cena burra do cara enfiar a carona e o bicho voar na cara dele, né? Tava passageiro, também tem a cena que tá os três na porta, esperando a descompressão, ou sei lá, a esterilização, foda-se. E aí a menina fica insistindo, meu, não dá pra entrar, tem tudo quarentena. Ah, vou defender, Mais um acerto do filme. É mais um acerto do filme. Se você vê no oitavo passageiro, eles chegam com o cara lá desmaiado, a Ripley fala, não, eu não vou abrir. Eu não sei o que aconteceu com ele, por que que eu vou abrir? Pô, abre aí, a gente precisa levar ele pra sala médica. Não, não, não vou abrir. Aí o Android vai, O médico vai e abre. Flash. A porra, exatamente. Do você assistiu o filme inteiro? A atitude da Ripley, ela é. É que o médico é o Android, cara. Tipo, foda-se, eu sou o médico dessa porra. O legal é que, tipo, tem momentos que você vê que o Ash parece que ele sabe, entende, ou quer pesquisar, ou tem alguma coisa que ele quer em cima daquilo ali. É interessante a ação dele no filme também. Ele é bem misterioso. Assim, no oitavo passageiro, a gente já vai ter uma diferença clara dos outros dois, que é a construção de personagens. Você se importa com os personagens do oitavo passageiro. Sim. Pelo menos eu me importo. Com a duplinha lá, dos mecânicos, eu não sei o que eles são. Tipo, Tem o Parker lá. Eu quero saber se a construção do abono. É, talvez você não se importe muito com a menina lá. É, ela já não. Mas o capitão é um capitão legal, o capitão Dallas, que. Tanto que é o primeiro que morre. É o primeiro que morre é o capitão. Então ele já tem que se virar sem o capitão. E a Ripley, que é a protagonista do oitavo passageiro, é a protagonista da saga, né? Que depois a Sigourney Weaver também é produtora dos filmes. Então, a franquia é do Ridley Scott que criou e dela também, né? Exato. Ela não tá envolvida. Por isso, talvez por ela não estar envolvida nos outros, nesses dois filmes, que eles estão desse jeito, né? O Prometheus e o Covenant. Mas, cara, o Alien, a história mano, todo mundo conhece. É difícil alguém não conhecer o Oitavo Passageiro, porque talvez o pessoal fala muito como divisor de águas do gênero, né? Sim. Porque foi o primeiro que colocou o terror com a ficção científica. É, expressa esse gênero perfeitamente, né? Porque A maior qualidade, pelo menos pra mim, desse filme é o seguinte. Ele usa o quê? Ah, gore, sangue, tripa, 3D. Não, ele investe numa única ideia. É você tá isolado no espaço, enfrentando uma coisa que você não faz a mínima ideia de onde veio, como surgiu, que tá lá te caçando. Uhum. Você não sabe o que você vai fazer, você vê seus amigos morrendo e você fala, fudeu, o que eu faço? E é tipo, não é uma criatura qualquer, é um monstro. Que o sangue é ácido. É, não, totalmente. É uma coisa muito além do que qualquer terror ou perigo que você podia imaginar, né? Alguma coisa realmente que você não sabe como vencer, você não tem o que fazer. É literalmente o medo do desconhecido, só que o desconhecido tá na sua frente te caçando. Então, não dá tempo pra eles estrategizarem, bolarem alguma coisa. Tipo, corre pra sobreviver. Eles sabem que tem o assim, antes do Xenomorfo começar a matar todo mundo, tem o problema com o Dash, né? Que descobre que a companhia tá cagando pra eles e fez tudo aquilo de propósito, né? Porque o objetivo deles é ter o parasita na Terra. Sim. Que é também premissa pra franquia inteira, né? Puta, agora que você falou, pode ser que nessa sequência do Covenant eles façam alguma coisa que ligue a presa, tipo, que leve o conhecimento desse parasita, do alien, do xenomorfo pra essa empresa, tararau. Pode ser que eles façam pra companhia, pode ser que alguma coisa venha disso daí, entendeu? Porque você sabe, você acompanhando a empresa, você sabe que de uma certa forma ela tem conhecimento. E lá pros últimos filmes, você sabe que ela simplesmente quer pra poder usar como arma também. Então, como é que ela ficou? Como é que ela recebeu essa informação? Como é que ela descobriu isso? Pode ser. Você pode mandar um e-mail pra Fox ou pro Ridley Scott passando essa ideia, se ele já não tiver. Pra dar tempo dele mudar. Porque eu tenho certeza que a ideia que vai ser dele é pior que a sua. Eu tenho certeza absoluta que a ideia dele é pior que a sua. Não. Bem provavelmente. Ele vai pro planeta das bananas, aí lá vai ter o xenomorfo macaco, aí o Ash vai se casar com o Dave, aí o Dallas vai pegar o Parker e... Nossa. Eu não estranharia que esse vídeo desse muito ingresso, cara. Eu queria ter tido a experiência de assistir O Oitavo Passageiro no cinema, porque nossa, deve ser, cara, deve muito foda. Por como o filme é construído, por todo... Eu tava comentando com o Everton quando a gente tava assistindo, reassistindo pra gravar o podcast. Por exemplo, o som é um negócio que eu gostei muito no Covenant. O som é muito bom do filme. Tipo, sim, ele te imerge no ambiente. O Oitavo Passageiro é aquele filme que não tem som, né? Porque eles estão no espaço, né? Então, mas a isso dá aquela sensação de desespero do filme. Exatamente, é isso que é a ideia. E isso agrega total como é construído o filme. O roteiro é, puta, muito bom o filme. O roteiro, não sei se vocês sabiam que o roteiro era um personagem masculino e não era a Ripley, né? Então a ideia de personagem, primeiro filme feminista e não sei o que, mentira. O filme era feito por um homem e de última hora a Ripley é protagonista. Então foi escrito por homens por um personagem masculino, mas é a Ripley a protagonista. Ele tava perfeitamente lendo, feito, tava lendo, né? Referente a essa questão que você falou da sonorização do Oitavo Passageiro, o cara que fez essa questão de não ter música, você só ouviu o barulho dos equipamentos e tararau, esse cara, a história dele é interessante. Ele jogou um jogo de Dreamcast chamado Slave Zero e ele ficou tão assustado, tão traumatizado, que ele falou, cara, eu tenho que trazer essa sensação pro filme do Alien. E que mal me pergunte, onde é que a gente pode encontrar alguma informação sobre Slave Zero? A gente fala no podcast sobre Dreamcast. Espetacular. Tão assustador quanto O Oitavo Passageiro. Slave Zero é. Eu acho que é o contrário, né? O cara que fez Slave Zero assistiu o Alien e falou assim, mano, acho que eu vou colocar essa ideia de não colocar som no nosso jogo e vai ficar foda. Só que não, né? É que nem o Ridley Scott contar a origem e vai ficar foda. Só que não, também não ficou foda. E da história não tem muito falar, né? Porque é a história de... Essa sim é a história de começo de franquia, não de origem. Básica, sim, velho. Esse é um filme de suspense, de terror, que apresenta a protagonista. A Ripley, que vai ser a protagonista de todos os longas, né? Exato. Isto é, só sobreviver ela e o gato no final, né? Uhum. O que sabemos é que ainda não há contato com a colônia e que um xenomórfico pode estar envolvido. Perdão, senhor. O quê? Um xenomórfico. Vai ser uma caçada. A gente vai combater exatamente o quê? Ripley. Eu vou lhe dizer o que eu sei. Nós estivemos no LV-426. Um dos nossos tripulantes voltou para a nave com alguma coisa grudada no rosto, algum tipo de parasita. Tentamos retirar e não conseguimos. Mas Tarsis saiu por si mesmo e morreu. Em 86, a direção do Ridley Scott é mudada e quem assume é o James Cameron. Puta de um diretor também. Na verdade, diretor nunca foi o problema da franquia, né? Porque Ridley Scott, depois quem assume é o James Cameron, em 86. Então teve um tempinho pra sair o próximo, né? Que é Aliens, o Resgate. Que é continuação direta, né? Ele é uns 50 anos de diferença, né? Porque ela fica naquele banho. 57 anos, se eu não me engano. Tanto que ela fala que a filha dela ela morreu, tá. 2122 é o Oitavo Passageiro e o Aliens, o Resgate, é 2179. E a gente descobre, a gente começa, a Ripley tá viva, então, aí ela, puta, ataca a companhia, né? A companhia sabe o que ela viu, né? Sim, exatamente. Só que aí ela fala, pô, mano, isso aí a gente tem que dar um jeito de acabar com isso, ou então não pode voltar pra onde eles estavam. O engraçado é que naquele momento que ela explica, e, meu, pô, eu vi isso aconteceu, os amigos morreram, os caras falam, para, menina, besteira, você tá doida, não existe isso, não. Ela, pô, mas eu tava lá, cara, eu vi tudo isso lá em LV-426, os caras, meu, besteira, lá mora um monte de criança. Exato. A creche é tudo lá, tem as igrejas, lá é de boa, pega nada. Ela fala, seus filhos da puta, o que vocês estão fazendo? Exato, a história do filme é essa, né? Agora, o planeta, o LV-426, ele tá colonizado, tem um humano morando lá. Aí um belo dia alguém vai mexer na merda do buraco, que tem um monte de ovo de alien e dá merda, né? E eles convocam a Ripley pra ir junto com um exército, né? Resgatar e descobrir o que tá acontecendo lá, né? Porque eles não têm mais informação de lá. Eles não estão estão tendo mais sinal, né? Uma coisa engraçada é que tem um advogado, né, que tá junto com ela e quer defender ela e convence ela aí, né? Mas por que que eles mandariam um advogado pra outro planeta, velho? Uma missão de resgate, velho. Normal, você manda um advogado porque ele pode querer julgar a ação da alien rainha, o porquê dela tá colocando os ovos, e se for descoberto que ela fez isso de forma ilegal, ela vai ser presa e julgada conforme a lei espacial julgaria. Vai que ele julga que tem algum excesso de violência na ação ou da personagem ou do alien. Tem que ver, né, cara? Tudo é regido pelos direitos humanos hoje em dia, né? Exatamente. Então a Ripley é convencida por esse advogado. Então vai a Ripley, vai o advogado, vai o androide desse filme, é o Bishop, que pra mim acho que é o melhor androide que tem. Eu gosto dele. É, eu também. Eu gosto dele. Da franquia, acho que ele é o melhor. Concordo. Só que com a mudança do diretor, claramente tem a mudança do filme, né? Cada diretor adapta. E, cara, Aliens, o Resgate, ele muda sem estragar. Ele muda, ele é um filme de ação. Bem James ação. Cameron na tela é ação, é tiro, é porrada, é bomba. É isso que acontece em Aliens. Mas é bem feito, porque quem faz sabe o que tá fazendo, né? Não é uma mudança de tipo, tirar o terror pra fazer uma coisa ruim. Não, eles fizeram outra vertente que é muito boa. Tem a melhor versão de Ripley de todos os filmes. Com certeza. A Ripley. Ela tá muito foda nesse filme, cara. Ela humilha os próprios... Ela humilha o capitão da tropa do exército que vai com ela. E o cara não sabe nem fazer estratégia direito. Não, o capitão é um idiota, né? Não, vamos lá. O exército inteiro, acho que eles foram treinados pelos caras do esqueleto também, porque não tem um soldado quase que presta ali. Eles morrem muito rápido, né? Ah, não. Os caras que ficam no final, até que eles são a mexicana, a Ticana. É outro fator também. Você também se apega com os personagens, né? No 2 também, sim. No Resgate. Também. A Rebeca, que é a menininha, você tem um apego por ela. Você fala, pô, coitada, né? A única sobrevivente e tal. A Ripley tem um puta de um apego por ela. E essa interação entre as duas fica muito legal, cara. Porque você vê que a Ripley, tipo, perdeu a filha dela. Então tem essa ligação de, pô, essa menina, eu não vou deixar ela morrer. E o fato da Ripley ter largado a chance dela de escapar, entre aspas, ilesa, e ter falado, ah, é? Então eu vou voltar pra trás e vou pegar ela agora. Eu achei muito foda dela. Sim, tipo, é coisa de herói mesmo, tá ligado? É. Coisa de herói mesmo. Pode falar. E ele tem tipo uns 20 finais, né? Porque termina uma parte e ela saindo fora, deixando a menina. Aí depois ela volta e resgata a menina. Aí tem uma treta na nave. É coisa pra caramba, sabe? Tem mesmo. Em questão de história, a história é bem feita, o roteiro é legal. Não tem muito questionamento, é um filme de ação, então eles chegam lá no planeta, tá infestado de alien e eles têm que sair dali. Não deviam estar ali, né? Eles chegaram, viram que deu merda e tem que ir embora, né? Exatamente. E ninguém foi preparado pra isso, né? É, preparado eles foram, agora a qualidade de quem foi não era muito boa, não. Eles foram preparados pra enfrentar algo, mas não um xenomorfo com pele de aço, que o sangue é ácido. Gigante que come. Por sinal, o xenomorfo desse filme, ele é um segundo variante do xenomorfo original. Que o original, que eu tava até lendo naquela matéria que você passou lá, que chamam de drone, né? Que seria o alien convencional. Esse do filme do Resgate, ele seria tipo o mesmo xenomorfo, só que tipo mais bombado, mais feito pra batalha mesmo. Tipo, é o que defende a rainha. Até porque tem a rainha, né? É, exatamente. Então, de fato, não é um xenomorfo fraquinho que você dá uma porrada e ele cai. É um xenomorfo ferradão. Não é um xenomorfo que se esconde no meio de um balaio de fio dentro de uma nave. Aquela cena deu muita risada. Eu também não entendi, cara. Ela jogou o gás e você olha o cara lá no meio dos fios deitado. Eu achei muito engraçado. Do oitavo passageiro, né? Oitavo passageiro. É, verdade. Nesse não, os caras... É porque eles estão no pedaço deles, né? Quem é o invasor são eles, né? Exato. São os humanos. E, cara, o filme é um filme... O importante pra saga desse filme é a rainha. A gente conhece a rainha, né? Xenomorfos. E depois a gente vai ver que a Ripley é contaminada por essa rainha, né? Ela leva o xenomorfo dentro dela. Uhum. Ela, na verdade, quando termina o filme, ela é, tipo, tem um ovo onde, na nave onde a Ripley tá. E aí ela é contaminada. Não que a rainha contamine ela diretamente. É o ovo, né? É um ovo na nave. É verdade. É um ovo na nave onde ela foi depois. A rainha, ela mata mesmo, né? E eu vou falar pra você, cara, aquele alien rainha fechou com chave de ouro o filme, cara. Muito bem feito, né? Muito da hora. Quando a melhor cena, o filme é repleto de cenas fodas. plásticas. Quando a Ripley chega, pega a menina, olha pra trás e vê vários ovos e vê a rainha, que tipo, vai vindo os aliens pra cercar ela, ela aponta pro ovo, aí você vê que a rainha não é burra. A rainha dá um gritinho pros aliens se afastar. Aí a Ripley também vai se afastando. Você vê que ela tá falando, ó, se você fizer alguma coisa, eu vou fazer também. Quando a Ripley vê que a rainha tá querendo fazer uma estratégia, ela fala, ah, sua vagabunda, então eu vou queimar seus ovos. Ela queima a porra toda, cara, aquela cena é boa demais. Cara, é muito bem feito. E, ela, e a rainha fica pra cima, cara. E ela merece, cara, porque ela tá lutando com a menina no colo. Sabe por que eu gosto do Bishop? Porque o Bishop recebeu o fatality mais foda de toda a franquia. Ela rasgou ele no meio. Bom, velho. Coitado, velho. Ele ainda ajudou depois, cara. Fudido ajudou mesmo, cara. Uma questão que depois a gente vê nos outros filmes é o efeito do próprio Alien, né? De fantasia, né? De recurso de maquiagem, essas coisas. A gente sabe que o cara é um cara fantasiado, principalmente no Oitavo Passageiro, né? Sim. Que é o. Isso aí era um recurso do Ridley Scott, que ele gosta de coisa prática, não gosta muito de efeito. E no Alien Resgate é muito bem feito o Alien. É, muito bem. E eles, muito bem feito. Porque depois, quando você tem o Alien 3 e o Ressurreição, os efeitos são de doer dos aliens em muitas cenas. Que eles poderiam ter usado os recursos que eles usaram no Aliens, o Resgate. Sim. Uhum. De mais de maquiagem, entendeu? A partir daí começou a maldição do Ridley Scott. Provavelmente a partir do 3 que ele começou a cagar antes de escrever. Ou escrever cagando. Pode ser também. Ele não tá envolvido no 3 e no 4, ainda bem, né? Então, talvez isso seja recurso da Fox mesmo, sei lá. E o Resgate, esse filmaço de ação, esse é um filme de ação, pra quem gosta de filme de ação, um prato cheio, muito bem feito. James Cameron, né, também tava numa fase inspirada em 86, né. Sempre fez bons filmes, né. Então, o gênero que ele domina. E a franquia foi inteligente de continuar com um diretor bom, né. E talvez tenha sido a intenção, né, da época de, a época, anos 80, né, brucutus, filmes de ação, tava um pouquinho na, era o que vendia, né. Então, eles pegaram essa franquia Alien e passaram pra esse universo. Muito bem feito, né? Tanto que os soldados têm todos os trejeitos de soldados dos filmes da época, né? Com aquela piadinha sem graça. Tudo bem. Isso aí a gente eleva pela época que o filme foi feito, né? Exato. Só que em construção de história, em cenas de ação que ele entrega, porra, excelente. Muito bem feito, Aliens. E o Alien termina com a Ripley fugindo, né? Desse planeta. Quem sobrevive? Ripley. Sobrevive a menina que eles acham lá, que eu esqueci o nome. O Hicks. É o Ripley. É a Rebecca. O Rick, que é o soldado. O Bishop tá na nave o também. Bishop. É só. E o soldado é o... Ricks. É o Capitão Rick. Ah, isso. Exato. É isso e mais dois ovos, né? Uhum. E mais dois ovos, é verdade. Acho que tem um deles dentro de você. Mas não é possível. Como? Como ele é? DNA do tecido. Tipo não encontrado. Horrível. Em 1992, chegou aos cinemas Alien 3, que é uma continuação direta, de fato, desse filme, porque o filme começa com a nave da Ripley caindo em um planeta. Sim. Essa nave que eles fugiram do 2, caindo no planeta, que é um planeta que é uma prisão, né? De estupradores. É, uma prisão de segurança máxima no espaço, que tá desativada, que só tem 25 prisioneiros, que eles têm uma religião louca lá deles, lá. Enfim, é uma prisão que tá desativada, só tem 25 prisioneiros, tem o chefe da cadeia, tem o subchefe e tem o médico, que é o Charles Dance, né? Uhum. Eu achei que ele era um android, né? Pelo jeito sério dele e tal, eu achei que ele era um android no começo do filme. Uhum. E depois, durante o filme, uma hora do filme, você percebe que não. Só que o Alien 3 muda o diretor, o James Cameron não volta, e quem assume é o David Fincher. Que acho que ele tava no começo da carreira ainda, né? Não tinha lançado os clássicos dele, né? Se pegar né? Não, acho que não. Se pegar de nome assim, tava mal ali, né, cara? Porra. A franquia, né, de diretor, tá mal. Sabe qual que foi o maior erro? O maior erro desse cara? Ele viu Oitavo Passageiro e ele viu O Resgate. Aí ele pensou, eu vou fazer um terceiro filme, só que eu quero trazer de volta aquela pegada de terror, de mistério, de meu Deus, o que vamos fazer. Só que, tipo, não ficou legal, cara. Não, mas é, sabe por quê? A questão não é nem ele, o Rivaldo. É. A questão é, não, realmente, ele mesmo fala que ele recebeu o filme assim e gravou, só gravou, sabe? Só dirigiu. Então ele não mexeu no roteiro, né? Ele não mexeu. Porque na história, então. eu não sei vocês, mas eu tive essa impressão que ele quis trazer de novo essa pegada de um alien só matando e as pessoas desesperadas sem saber o que fazer, como vai se defender. Só que, meu, cara, passou longe da experiência que você teve o Oitavo Passageiro, sabe? Não dá nem um pouco essa sensação. Começando do próprio Alien, que ele, pô, ficou muito mal feito esse Alien cachorro. É, então. Esse é o pior Alien que eu acho que tem da franquia, é esse Alien, velho. É muito É o Runner, o nome dele. Cara, esse Alien é muito zoado. E uma coisa que eu quero ver se você consegue me explicar, Ivaldo. Eu e o Everton, a gente tava discutindo isso. Como é que o Alien foi parar dentro da vaca? É um cachorro. Cachorro. Cara, eu assisti um filme que ele saiu de dentro de um cachorro. Não, dentro de uma vaca. Caramba, Ivaldo. Cachorro daquele tamanho, que cachorro. Calma aí, a gente assistiu a versão estendida, então... Eu assisti a versão... não sendo estendida, desculpa, ele saiu de um cachorro. Caramba, será que muda isso? Será que muda isso, velho? Não, sem mentira mesmo. Não, a gente também não tá zoando, cara. Obrigado, porque eu tava lendo e que, tipo, realmente a ideia original seria ele sair de um... Na verdade, eu tava dizendo que era um touro, mas que seja, uma vaca. É um touro, uma vaca. É isso, ele sai dele. Nesse filme, eu juro pra vocês, a versão que eu assisti, ele saiu de um cachorro. Tanto que quando a nave da Ripley cai, né, aquela cápsula de resgate, os caras vão lá e tem um cachorro com eles. Aí depois, você vê como eu não tô mentindo. Tem uma cena que o cara tá lá limpando a porcaria do estabelecimento lá. Aí ele fala, nossa, por que você tá quieto? Aí vai mexer no cachorro e vê que o cachorro tá machucado no rosto. Ele, ah, nossa, quem fez isso com você? Não sei o que lá. Aí depois tem a cena do Alien saindo do cachorro. Então muda. Porque a versão que a gente assistiu, ele sai de um touro. Touro, uma vaca. Que eles pegam pra comer, né? Que vai ser o alimento do pessoal que mora lá, né? Só que a gente não entendeu direito como é que o Alien foi parar ali, entendeu? Parar aquele bicho. Por isso que acho que até a ideia do cachorro foi mais lógica. Porque na cena que mostra o cachorro cheirando lá dentro da nave, os caras saíram, aí mostra, a câmera sobe um pouco e mostra o facehugger andando assim na parede, tipo se preparando pra atacar. Que seria mais óbvio do que você botar uma vaca vendo uma nave? Exato. Esse filme, a história é ruim, né? Tipo, eles. Tipo, foi parar numa prisão com um monte de gente pra morrer porque sim, entendeu? Tinha que cair em algum lugar. O que eu não achei totalmente horrível o filme. Não. O que salva, o que eu gosto, é realmente a característica do diretor, do David Fincher, do suspense. Por exemplo, na parte final do filme, todas as vezes que mostram a câmera pela visão do Alien, é muito legal, do corredor, que você vê os caras correndo e o Alien mudando, né? Tá na parede, tá no chão, tá no teto. Só que a visão dele é atrás dos caras lá, né? Que estão na cadeia. Sim, sim. E a atmosfera criada, né? As mortes são legais. Você sente o impacto, sabe, do bicho atacando e tal. É o segundo filme do David Fincher, Everton, eu vi agora. Segundo filme. Ele fez um em 95 e depois Alien 3 em 92. Enfim. Eu gosto da... A Ripley tá legal nesse filme. Tá. Sim. Ela tá com uma Alien rainha dentro do peito, por sinal. Só que é um filme, assim, que não... A única parte realmente interessante dele é o arco final, né? Pra história, né? Porque, tipo, ela caiu no lugar e vai ter o Alien que vai matar todo mundo. Você fica com a curiosidade de saber o porquê que o Alien não ataca a Ripley. Ele constrói bem isso, entendeu? Isso, não, a história em si, a ideia é ruim. Só que o filme, ele você assiste sem reclamar, entendeu? Você não fica com, puta, mano, não quero mais ver isso, vou desligar essa porra. Não, você fica curioso de saber as coisas que estão acontecendo. Por que que o Alien não ataca a Ripley? A companhia chegando no final, a luta final, o arco final de luta com o Alien, dele se unindo e fazendo toda a estratégia, essa parte é legal, é bem feita. Sim. Tem aquela cena clássica, né, delas, bicho chegando assim do lado dela, né? Cheirando ela, né? Que não ataca, né? Mas aquela uma coisa que eu achei, uma coisa que eu achei interessante dessa cena é que você vê que os xenomorfos não são um tipo animais sem nenhum tipo de inteligência. Eles, pelo cheiro, ele sentiu que tinha um embrião dentro dela. dela e que era simplesmente uma rainha. Então, tipo assim, ele não vai mexer onde tá a rainha. É isso. Mano. Exatamente. A Ripley descobre a inteligência dele, né? Durante o filme que ela tem a rainha, né, dentro do corpo dela. Ela não sabe exatamente se é a rainha, né? Ela sabe que tem um xenomorfo. Sabe o que eu achei legal? Essa cena, os caras copiaram no Prometheus. Porque é a mesma pegada. Ela tá naquela máquina, que é uma máquina médica. Aí ela fala pro cara, tem alguma coisa em mim, eu quero ver o que que é. Aí ela escaneia, ela fala, puta, vou ter que tirar isso de mim, não sei o que lá. É uma cena muito parecida com aquela do Prometheus. Exatamente. Mas é justamente o que o Prometheus e o Covenant fazem, né? Eles tentam trazer pontos da franquia, da referência direta da franquia na história de origem. Tanto em cenas, ou então em personagens, enfim. Realmente tem relação total. E, cara, o final é legal. O Alien 3 é o único que não tem final feliz, né? Sim. Sim. Que a Ripley morre. Ripley se mata, tá, galera? Desculpa se você não assistiu o Alien 3, mas a Ripley morre. A companhia não consegue o que ela queria. Enfim, é um personagem legal. É um filme legal. O personagem do Charles Dance que a gente tava falando, ele é um personagem legal, apesar dele morrer na metade do filme. Uhum. Eu falei, eu não acredito que mataram ele, velho. Eu também pensei a mesma coisa. Deu a mesma sensação. Eu pensei que ele ia, tipo, ser o antagonista dela. Ia estar junto com ela o filme inteiro. O antagonista é, coadjuvante, né? Obrigado, né? Isso. Não vai ser o inimigo, né? Do nada ele fala assim, pô, não, não gosto de você. Plot twist. É o plot twist. Que o David Fincher costuma fazer, né? Não que tenha nesse filme, mas ele até faz os filmes dele. Ele morre na metade e fala, caralho, que merda, né, velho? Porra, já mataram o cara. Mas o filme continua, você se importa com os personagens, esse filme também constrói bem personagens. Cara, é impressionante como, quanto mais você conversa e você vai pensando no filme, você vê como o Prometheus e o Covenant não são bons, velho. É, sim. Não são bons, velho. Exatamente. Ai, ai. Triste falar isso, mas tantos atores bons nos filmes, eles só conseguem fazer coisas boas. Mas a partir do momento que você entrega pro público uma história em que você não sabe pra que lado olhar, o que entender, você vê várias coisas que não levam a lugar nenhum, não tem como construir nada bom disso. Total. Porque esses filmes, querendo ou não, eles têm umas premissas básicas, são histórias fechadas que acontecem e tem pequenas coisas que você coloca pra construir o universo, né? Pontes. Sim. Ele sempre deixa a ponte, né? Exatamente. O Alien 3, ele tem a Ripley descobrindo que ela tem o parasita do xenomorfo dentro dela e morrendo no final, se matando pra companhia não conseguir pegar ele, né? Sim, exatamente. Então, acho que o Alien 3 é isso, né? Exatamente. É um filme que ele voltou um pouco pro suspense, ele tentou colocar um pouco da ação, até que tem mas ele ação. Voltou mais pro suspense, né? Sim. Filme, ok, eu não acho um filme horrível, mas também não é um filme, não é o melhor filme da franquia, mas é um filme... Mas já entrou na fase da decadência. Já entrou na fase da decadência. Only her womb and the creature inside. That is Ripley's gift to her. A human reproductive system. She is giving birth for you, Ripley, and now she is perfect! '92. Eles foram lançar o próximo Alien, que é totalmente caça-níquel, né? Se você parar pra pensar, não faz sentido. Em 97 saiu Alien A Ressurreição, que é o quarto filme da franquia. Sim. Que não faz sentido. Alien A Ressurreição não faz sentido nenhum. Ele foi feito, com certeza, pra ganhar dinheiro. Sim. E ressuscitar. Porque é uma história de milhares de anos depois, ressuscitando o personagem, a Ripley. Pra você ter uma ideia, dentro do que você falou, a Ripley desse filme é a Ripley 8. Uhum. Então, tipo, nossa, vários clones já foram feitos já. Sim. A Ripley virou uma adolescente chata. Rebelde. Filme, né? Nossa, muito chata. Cheia de frases de impacto e, eu sou a fodona. Ah, não, cara. Manchou a imagem que a gente tinha dela antes, sabe? Não, total. E, cara, realmente é chato, ela tá chata nesse filme, é difícil de engolir. Outra coisa que eu achei chata nesse filme foi aquele esquadrão de bandidos do espaço lá. Que bosta! Do nada, né? Não, e o pior, tipo, Um é o quase nada, o outro é o Poca Tripa, o outro é o Pirata Barba Rosa. E a outra mina é o quê? Ah, é uma branquinha do cabelinho curtinho, bonitinha, que parece aquela Anna Lical, que depois descobre que é Android. Anna Ryder, cara. Não, tudo bem, mas o que, que ela tá fazendo? O que, que aquela menina bonitinha, boazinha, tá fazendo com um bando de bandido do espaço? É, aí depois eles explicam isso, né? Eles até explicam isso. É, então. Ok, mas, tipo, a gente engole porque tá ali, né? Só que o filme se passa 200 anos, a diferença de tempo do Alien 3 pra esse são de 200 anos. E os caras fizeram o quê? Recriaram a Ripley geneticamente pra retirar o xenomorfo dela pra companhia usar como arma, né? Eu não entendi isso, essa porra. Eles refizeram ela geneticamente e geneticamente veio também o Alien? É isso que eles estão querendo dizer. Qual o sentido dessa porra? Não faz sentido. O sentido é não fazer sentido. O Joss Whedon, por sinal, é o diretor do Vingadores 1. Ele fumou muito, cara, pra fazer essa porra desse roteiro, cara. O Joss Whedon fez os dois, né? Os dois primeiros Vingadores. Os dois que tem, né? É. Nossa, o roteiro é dele, mas, pô. E mudou o diretor de novo. O diretor desse filme é um francês, é Jean-Pierre, alguma coisa. Que, cara, não tinha. Não que o David Fincher tinha o peso na época que ele dirigiu o filme, que ele tem hoje, mas eu, sinceramente, não conhecia nenhum filme desse, cara. Eu fui conhecer depois que eu pesquisei com o Everton. Se você parar pra pensar, que é famoso. Se parar pra pensar, cara, não faz sentido nenhum você pegar o DNA de uma pessoa e clonar ela junto com o Alien, porque a Ripley tava sendo só hospedeira da rainha. Não tinha ligação, sei lá, tipo, a rainha pode ter absorvido alguma coisa da Ripley, tudo bem, mas a Ripley não receberia nada da rainha. Ia só morrer. É só uma hospedeira, é só uma casca. Isso que não. Então o filme já começa não fazendo sentido, né? Começa não fazendo sentido. E ele é uma sucessão de coisas sem sentido, né? Os personagens nesse filme a não fracos. A não ser que eles estavam tentando reviver a Ripley e junto com o DNA X dela lá que eles usavam pra fazer os clones, eles misturassem com de outros, sei lá, de um xenomorfo, sei lá que seja, de um embrião, de um facehugger, de qualquer coisa, pra fazer com que ela já nascesse clone com um embrião dentro. Mas da onde eles iam tirar o DNA do xenomorfo? Mas eles já tinham xenomorfos na nave. Não. Por quê? Eles não tinham. E aqueles estavam trancados lá no vidro, babando? Foi depois que eles conseguiram tirar o bicho da Ripley no começo. Os três? Eles conseguiram a rainha e geraram os outros aliens. Entendi. Isso eu entendi, pelo menos, né? Não, mas eu acho que é isso mesmo. Ah, tá. Eles não tinham outro. Eles adestram os bichos que nem cachorro, né? Não deu muito certo, né? Se fodem, né? O Língua de Cobra lá se ferrou, velho. Aquele cientista é muito lixo. Ainda bem que ele morreu rápido. O capitão. Não, na verdade, os personagens desse filme são escrotos, né? Até a Ripley, que salvava nos outros, é ruim nesse filme. Todos, eu não gosto de nenhum personagem. Ripley desse joga basquete, velho, nesse filme. Tá que nem. Nossa, aquela tá que nem cena o Cobra, velho, no Fogo de Los Angeles. Só faltou o timer lá pra poder. Eu ri muito quando ela faz a cena do carinha lá. Tipo, olha, tem um negócio no seu peito, não sei o que lá. Ela, meu, deixa eu falar com ele. Cara, o negócio é o seguinte: tem um monstro alojado no seu peito. E logo ele vai crescer e você vai morrer. Ah, mas que monstro é esse? Eu que criei, eu sou a mãe dele. Ela fala, cara, esse cara eu não entendi. Ele apareceu do nada. Ele apareceu aleatório do nada. Os cara ficaram questionando: oh, será que a gente leva ele ou não? Então, mano, eu não questionaria, velho. Não, deixa esse merda aí. É lógico, velho. E a cena que ele morre matando o outro cara lá também foi uma aposta, né? Que ele abraçou o cara e bum, o Alien atravessou duas pessoas. Caralho, força do caralho que o Alien tem. E esse filme, enfim, tem aquele. Pra mim tem o pior Alien da franquia, que é aquele final lá, que é uma mistura de humano com o xenomorfo, que é bizarro ali. Puta que pariu, que coisa feia. Aquele é mal feita. Ele é barrigudinho, assim, sabe? Ele é barrigudinho. Ele parece tem cara humana. Parece os androides lá do Ghost in the Shell. Nossa, é verdade. Não, mas é muito louco. Puta, é praticamente eles pegaram a parte da frente de uma caveira e colocaram só aquela cabeçorra continuando assim, o capacete, né? Do Alien. Foi isso que eles fizeram. O design do personagem é isso. Porra, é ridículo. E ele com aquele olhinho assim, quando vem a Ripley, né? Ele faz um olhinho triste. Ele faz um olhinho de gato do Shrek, né? A Ripley sente dó, começa a chorar quando ele morre ali naquela cena, ah, também, como se ela realmente fosse a mãe dele. Tipo, não, bizarro, bizarro. E a Ripley, também outra coisa que não explica muito bem, eu não sei porquê, que é a Ripley, ela é meio alien, meio humana. É, o que ela disse. Tanto que o sangue dela é ácido também. Uhum. O sangue dela é ácido, ela é super forte. Sentidos aguçados lá. Uhum. Eu tô pensando aqui se tem alguma cena boa. Talvez, eu não sei. Você quer saber uma cena boa? A perseguição da água até que... É bem feita. É bem feita. É, o alien nadando. São efeitos bons, é verdade. Os efeitos laser são legais. Você quer escrever cena boa? Pega naquelas cenas que, tipo, os caras estavam fugindo, tava tendo alguma ação, e teve várias dessas no filme. Do nada a Ripley para, ela começa a entrar numa vibe como se ela tivesse fumado uma erva muito estranha. Ela começa a falar, ele está me chamando, estou sentindo. Aí sentiu o quê, caralho? Vamos fugir, filha da puta? O que você tá gemendo aí, pensando na galera? Uma hora que ela começa a abraçar os bichos lá. Tem, ela também. Cai num buraco. Sim, sim, sim. Ela tem. Vai no colo do alien lá, levando pra rainha. Eu achei interessante a cena da água, que ficou bem feita, ficou legal. E eu achei interessante que quando a Anna ali tomou um tiro, que ela caiu na água, beleza, eles ainda não sabiam que ela era um robô, tudo bem. Mas depois você viu que ela voltou intacta, linda, com o furo da bala. Mas tipo, não pegou nada, ela caiu na água com os aliens, não pegou nada. Sabe o que eu acho? Eu tava pensando que talvez os aliens ataquem apenas formas de vida biológica mesmo, orgânica. É. Então, tipo assim, eles devem cagar pra seres sintéticos. Tudo bem, a rainha do alien do resgate rasgou o cara no meio, mas porque ele tava na frente também, né? É, pode ser. Sabe por que faz sentido? Qualquer coisa, uma caixa, ela tinha feito a mesma coisa, né? Ah, isso, sabe por que faz sentido? Porque aí se você voltar lá pro Covenant, aquela cena bizarra do cara soprando o nariz do Neomorfo, e o Neomorfo tipo... Hã? Hã? Que porra que é essa? E ele com aquela frase: quando você assopra o nariz de um cavalo, o cavalo sempre te respeitará. Então é como se o Xenomorfo não tivesse entendendo aquela coisa que tava na frente dele, entendeu? É, faz sentido. E assim, em termos de relevância pra franquia, pra que serve o Alien Ressurreição? O que acontece de bom pra uma continuação que nunca existiu, né? Nada. Termina mal o Alien na franquia, hein? Terminou mal, né? Se eu não me engano, a continuação canônica que tem do Alien Ressurreição é uma HQ. Ou é um... Não, minto, é um livro. Tem um livro que conta um pouco depois. Mas também é aqueles livros de história fechada que não é continuação direta. Porque a primeira vez que aparece a Terra na saga, na franquia, é nesse filme, né? Que eles chegam na Terra no final. Que a Terra tá toda fodida. Beleza, isso é interessante, é legal. Você primeira vez que você viu como a Terra tá. Só que, porra, não serve pra nada o Alien Ressurreição. Nada, é uma ação aleatória de muitos e muitos anos depois. É um filme que realmente não precisava ter existido. Pra mim, é horrível. O que o 3 tentou trazer um pouco menos de ação e um pouco mais de suspense, um pouco de terror, que talvez não tenha dado certo, pelo menos do meu ponto de vista. O 4 tentou. 4 pensou o quê? Nossa, eu vou fazer um filme de ação com vários heróis e efeitos. Voltou pra ação, né? Nossa! Só que, ficou filme de ação da Flash Star. Exatamente, é suspense e ação, suspense e ação. Ele sempre tem essa... Mas né? E mal feito, né? Os efeitos do Alien são ruins também no Alien Ressurreição. E outra, eu digo, tipo, não comparando os efeitos de hoje, que não tem comparação, mas pela época mesmo, você pegar filmes da época, é ruim. O filme é de quanto? 97. Ah, 97. Já tinha saído Jurassic Park em 97, já tinha saído. Máscara já tinha saído. Vários filmes que você sabe que o potencial gráfico é melhor, né? A Fox também não é um qualquer estúdio que não tem dinheiro. Não é a Flash Star que não tem dinheiro pra fazer o efeito. Eles têm como investir, entendeu? Só que é mal feito, muito mal feito. É estranho, né? Por ser final de franquia, só pode ser o que você falou. Só pode ter sido um filme feito pra vender produto. Eu tenho certeza que foi isso. Eu não conheço a fundo a história do Alien Ressurreição. E nem quero conhecer, porque depois que eu fiquei triste. Muito triste. Já começa ruim que o cara fala que é 100 anos, 200, 300 anos depois. Então, tipo... 200 anos depois. 200 anos depois. Então você já vê que é estranho, né? É, tipo, porra, por que tanto tempo, né? E o filme termina naquilo, tipo, talvez tenha continuação, né? Tipo, a Ripley tá com o pessoal que sobreviveu lá com o Android e eles vão morar na Terra agora, mas não tem alien na Terra. Então, tipo, vão fazer o quê? Vai ser um filme agora de sobrevivência na Terra? Vira Mad Max. Mad Max. Que parece, realmente. E assim acaba a franquia Alien no cinema até agora. Ivaldo, alguma teoria mirabolante? ainda que falta você discutir conosco? Não, não. Só essa mesmo que eu apresentei. Mas tem um canal de um amigo meu, que é o Giramundo. É o canal do YouTube. E esse cara, ele tem várias teorias. Tanto da franquia, quanto do Covenant, do Prometheus, de vários filmes. É muito legal. Quem quiser dar uma conferidinha, vale a pena. Eu recomendo. O canal é bem interessante. Agora vamos voltar só rápida pra gente finalizar nossas ideias. Ivaldo, melhor e pior Alien. Certo. Melhor Alien O Resgate, pior Alien Covenant. Everton. Melhor Alien Oitavo Passageiro e o pior... Puta, é difícil, cara. Fica entre Prometheus e o Covenant, viu? Não, você vai falar Covenant. Não, não é possível. Covenant, vai. Porque tá mais fresco na minha memória. Pra mim é Alien O Resgate. Aliens O Resgate. O Oitavo Passageiro é muito foda, mas... Eu gosto muito do Aliens O Resgate. E o pior, caramba, é triste quando você tem que pensar muito pra escolher o pior, né? É, não, vou mudar o meu. Não é o Covenant, não. É a Ressurreição. Pra mim o pior é Alien A Ressurreição. Porque, puta que pariu, é ruim demais esse filme. Se você não assistiu, assista, você vai gostar. Uhum. Você vai gostar de ver como eles cagaram a franquia. Enfim. Último filme. Não sei qual é, se eles vão continuar a franquia cronologicamente, né, do Ressurreição seu pra frente, mas o que tá saindo agora é essa origem, e hoje a gente fez esse podcast discutindo todos os filmes e falando bastante do Covenant que tá nos cinemas. Certo? Gostou? Se você não concorda com a gente, se você gostou de Covenant, tipo, puta que pariu, que filmaço, manda e-mail, nerdpatriarca@gmail.com, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca. Se vocês tiverem alguma teoria do que vocês acham que poderia ter acontecido entre um filme e outro, por favor, mandem e-mails, né? Por favor, às vezes a gente falou uma merda aqui, alguma coisa, ou você tem uma teoria que bata com a que o Ivaldo trouxe pra gente, pode mandar e-mail, nerdpatriarca@gmail.com. Certo? Beleza, pessoal, obrigado, hein? Até a próxima. Valeu, galera.